Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o cara que é espetacular. Você é espetacular, cara. Maurício. Não, mas aqui, é espetacular você. Ah, obrigado. Não precisava ouvir isso. É, o que, que a gente... Cada mentira aqui. E aí, pessoal? Tudo bem? E também estamos aqui com a presença dele, que saindo daqui vai fazer o Scooby-Doo de alguma coisa, o Gustavo. Beleza, gente? Também estamos aqui com aquele que, para quem isso não é problema dele, o Miller. E estamos aqui com o cara que tem o poder do sol na palma da mão, Paulo. E também estamos aqui com o Magari 3. Magari 3. Eu achei que ele era o Magari 2. Você tá chamando de Magari 2 não, até agora? Não, sou 3, não, sou 4, não, sou 5, sei lá. Eu sei que eu valho por 2. E também estamos aqui com aquele que nem precisa de feitiço para esquecer as coisas, o Eric. Quem? Ah, o Eric. Ah, eu. É, ok. Muito bem. E como tá claro aí, nós estamos aqui para falar sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o filme aí que saiu nesse ano de 2020, né? Que fecha a primeira trilogia. Que eu vou me referir a Homens-Aranha. A partir Homens-Aranha. Já que não tem filme antes para ser o 3, esse é o primeiro. O Guedes comentou aí que estamos aqui com o Tobey Maguire. Olha aí, a oportunidade perdida. Peraí, se é o Tobey Maguire, peraí. Eu sou o Peter Parker. Parabéns, Oscar. Bom, enfim, estamos aqui para falar do último filme dessa trilogia, vamos dizer assim, do Homem-Aranha, né? Que eles até anunciaram como sendo o encerramento de uma trilogia e etc. Trilogia de um filme. Trilogia de um filme. E como a gente tá no nome do vídeo, né? Pra quem tá. A gente tá gravando isso pelo YouTube numa live, né? Se você tá ouvindo isso como podcast, depois é a versão editada. Mas então por isso que vai ter alguns comentários de pessoas ao longo do programa aqui, né? Mas pra quem tá assistindo pelo YouTube, tem escrito aí que é com spoiler e tal. Então eu já tô falando aqui também, pra quem estiver só escutando, que tem spoiler, tá? A gente vai. A partir de agora é spoiler do início ao fim. Então, bora! Eu acho que antes da gente começar a falar do filme em si, seria interessante a gente só fazer um panorama geral desse Homem-Aranha aí, né? Só, nada muito longo não, mas só pra gente resumir mais ou menos o que aconteceu que levou até esse filme. Tinha o Homem-Aranha antes, na identidade dele era Garoto de Ferro, Homem-Aranha não virou desse aqui. Então, o Garoto de Ferro virou Homem-Aranha, né? Essa pois que é. Ah, aí sim. Esse é o grande arco de virada desse filme. É tipo Homem-Aranha. De Pokémon, Garoto de Ferro evolui pra Homem-Aranha. É interessante que inclusive que até no filme tem lá o Iron Man Jr. lá. É verdade. Aliás, esse filme é uma crítica ao capitalismo, porque ele passa dois filmes sendo leão de chácara de um bilionário, aí quando a merda explode, as indústrias de destaque não conhecem esse cara, tô nem aí, a Gwyneth Paltrow esquece que ele existe. É isso, ele começa a morar de graça no apartamento do ex da tia dele, que eu acho que... Assim, mas ele comenta, eu tô morando, não. Ele ainda comenta, cara, eu tô morando de favor, tô pobre, sou o cara mais rico, não tenho dinheiro pra nada. Ah, mais famoso, né? Mas então... O advogado, porque o Murdoch, se vocês lembrarem da série, ele trabalhava pro bono, ou seja, não tinha dinheiro nem pro advogado. Exatamente. Mas então, o que que a gente... O Peter levou ao pé da letra aquele negócio de tá com pena, leva pra casa. Só que levou pra casa do rap. Então, quando esse Homem-Aranha foi divulgado lá no início, que foi naquele trailer do Guerra Civil, a galera ficou doida, né? Tipo assim, nossa, visual igual do Romitão, muito legal. Pô, aliás, eu vou ter que atualizar isso. Eu usava aquela imagem do Aranha, o início de um sonho deu tudo errado. Agora eu tenho que atualizar, o início de um sonho deu tudo certo. Até agora. Até agora. Então, mas eu lembro que todo mundo ficou mega empolgado. E aí, assim, o filme Guerra Civil, o Homem-Aranha é legal, assim, pelo menos eu gostei na época. Sim. E aí depois, quando estreou ele... quando estreou ele com os filmes próprios dele, né? Como o filme em si, eu não considero os filmes, eu considero ok, mas como adaptação do personagem é muito fraco, né? É muito... drama adolescente, e não tem consequência de nada, é tudo fácil, né? Não, se fosse então... só drama adolescente, estaria de boa, o problema é não ter consequência de nada. Esse que é o a gente já gravou, né, Tipcast sobre os dois filmes anteriores, e o Magaren gostou muito do primeiro, inclusive, ouçam lá no Tipcast, que ele elogia a vida em seu filho. Gente, consequência teve, porque eles fuderam a vida da família do Abutre e da Liz. Praticamente, ela ficou traumatizada pra sempre. O problema é que ela olhou assim, não é mais problema meu, não é mais minha namorada, foda-se. Agora ela esqueceu. Né? Agora ela esqueceu. Mais ou menos, não foi bem ele, né? Foi o Abutre esqueceu dela, também que era o vilão. O Peter agora. Mas então. Era a única moeda de troca que ele tinha lá na cadeia. Coitado! Agora uma coisa que eu lembro que eu comentava os filmes, que assim, eu não gostava, mas. Eu entendia mais ou menos por que eles tinham feito aquilo, né? Porque, assim, você tem várias crianças... Eu já falei isso em outro programa. Várias crianças que cresceram assistindo Vingadores, conheceram Homem de Ferro e tal, e estão vendo os filmes da Marvel. E aí, quando o Peter chegou como um herói adolescente, que era o único, né? Herói adolescente, meio que as crianças se projetavam nele, né? As crianças que cresceram assistindo e tal, que, assim... Todas eram mega fãs do Homem de Ferro, né? E faz sentido naquele mundo também o Peter ser fã do Homem de Ferro, né? pela história. Eu tô falando o Peter, o personagem que eles criaram ali, né? O personagem novo. Mas essa ideia do Peter ser fã do Stark e tal, faz sentido, sabe? Até em Guerra Civil já mostrava um pouco disso e tal. Eu acho que a questão é mais como eles fizeram, sabe? Porque, faz total sentido dentro do universo, como você falou. O Peter ser fã do Tony Stark, porque, tipo, o Tony Stark volta da área de tecnologia e tal, e a gente vê que esse Peter é inteligente, gosta de tecnologia, gosta dessas coisas assim, então faz bastante sentido dentro daquele universo. O problema mais é como fizeram mesmo, porque até se a gente for relacionar ao Peter dos quadrinhos, ele é mó fã do Capitão América por causa do tio Ben, né, que contava as histórias do Capitão América pra ele e tal. Aí é como se fosse esse tipo de situação agora com dentro do universo Marvel, né? O Peter seria fã do Homem de Ferro, né? Já que ele cresceu ouvindo, vendo sobre o Homem de Ferro e tal. Aí faz sentido. O problema mais é como fizeram isso, né? Que não fizeram bem feito. Até se a gente for pegar, por exemplo, o desenho da Disney lá de 2017 do Homem-Aranha, que também não é lá essas coisas, mas eu acho que em relação a esse fato... O desenho soube trabalhar melhor, o desenho de 2017 da Disney. Eu acho que no final das contas o problema foi que eles tentaram manter o filme mais... Como é que fala? Tipo, não é friend and family, mas um pouco mais simples e mais divertido, sabe? Sem muita consequência, muito séria e tal. Então, até no segundo, né, que o Tony Stark morreu, o Peter sente, mas ao mesmo tempo que ele tá sentindo, ele tá passeando na Europa e tal. Então, assim... É porque eles queriam... Pode falar. Não, eu só ia falar que a ideia não é comentar muito em detalhe os filmes, mas só tava querendo dizer mais ou menos aqui, o caminho, né, que esse Peter seguiu até agora. Mas pode falar, Paulo. Que a proposta dele era fazer filmes de comédias adolescentes anos 80. Até acho que tem a referência lá, eu esqueci o nome daquele diretor que fez Curtindo a Vida Doidada e tudo mais, John Woods. Só que o diretor não é exatamente, assim, ele queria fazer homenagem ao John Hughes, só que ele não é bom. Aí ficou essa coisa, assim, marromeno. E esse assim, filme de viagem também tem muitos clichês de filme adolescente de viagem também. Mas vamos ser justos. Os filmes agradaram a maioria, né? Os filmes fizeram um mega sucesso. Então, assim, eles não falharam no filme. Ele conseguiu o que queria, só, né? A gente, como fã, que não gostou muito, mas o público em geral gostou. Só pra comentar, eu acho que eles falharam um pouco pra imitar o John Hughes, porque, assim, eles pegaram a comédia do John Hughes, só que eles esqueceram do drama dos filmes do John Hughes, que também eram bem dramáticos. Exato, Compara desenho infantil da época dos dele com o desenho infantil de hoje em dia. Os desenhos infantis de antigamente, eles eram um pouco mais sérios, vamos dizer assim. Hoje em dia é muito mais leve, sabe? Tipo assim, o clima de desenho... Ah, não, cara, você pega o He-Man antigo, Peppa Pig. O He-Man novo... Pega Peppa Pig, Paulo. Entendi. Agora faz mais. Pega. Mas vamos subir um pouquinho a idade. Pega o Show da Luna, Patrulha Canina, sabe? É sobre amizade, é sobre tudo dar certo. É que tu fala no final. Infantil, eu imaginei assim: Hora da Aventura, o He-Man. Hora da Aventura não é infantil. Tem um lore gigantesco. Cara, adolescente pra frente. Pega é, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, o público em geral, e a gente tá até ficando muito tempo nessa parte, mas o público em geral, não público, o material produzido pra crianças de até uns 10 anos de idade, mais ou menos, é muito diferente hoje do que era antigamente, sabe? Hoje em dia é um negócio muito mais, vamos focar em amizade, dá tudo certo no final, não tem muita aventura, não tem perigo, sabe? Quando tem o perigo é um negócio meio fantasioso demais. Diferente do He-Man, que o cara batia a espada na cara, entendeu? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Não tô falando que os filmes são bons pra mim, mas eles fazem sentido com o tipo de material que é feito hoje em dia, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. O público-alvo são, na maior parte desses filmes do Homem-Aranha, as crianças e o início ali da adolescência. A gente vê porque a gente gosta do personagem, né? Então, assim, em resumo, falando demais, eu não gosto. Mas dava até pra manter esse tom mais leve e tal nos filmes do Tom Holland e ainda ser fiel ao personagem. A questão é justamente a adaptação do personagem. Que dava pra manter esse tom aí que o filme tem, mas tipo, com Homem-Aranha sendo um herói mais responsável, sabe? Mas, assim, mais o Homem-Aranha que a gente conhece, né? Porque, tipo, como citando novamente o desenho de 2017, porque o problema do desenho de 2017 da Disney é por ele encher de Homens-Aranhas, essas coisas assim, mas ele tem uma adaptação, assim, do personagem, tipo, em relação à personalidade do Peter, essas coisas assim, boa. E ele, e o desenho de 2017 é fiel ao personagem do Peter Parker, além de conseguir encaixar ele dentro desse mundo de Vingadores, dessas coisas assim, ele sendo um herói adolescente. A adaptação ali do Peter Parker é boa naquele desenho. Os filmes poderiam ter sido daquele mesmo jeito, mas acabaram não sendo. Ah, então, mas é o que eu tô falando, eu concordo, poderia ser feito de forma melhor, só tô falando por que ele é mais leve, mas não significa que ele foi feito da melhor forma possível, realmente poderia ser muito melhor a forma de abordar tal, mas assim, funcionou, né, fez sucesso, deu dinheiro pra caramba e tal, mas eu concordo completamente que poderia ter sido feito de uma forma muito melhor. O Peter, no filme 1 e 2, ele não tem muita noção de responsabilidade, isso sempre foi um problema, e no filme, o terceiro que a gente vai falar hoje, meio que explica o porquê disso. Assim, o final desse filme que a gente vai comentar hoje é basicamente a primeira metade do primeiro filme do Homem-Aranha do Sam Raimi. Inclusive, o Homem-Aranha, como eu comentei, ele tá naquela... isso não é problema meu, por aí vai. Essa trilogia inteira é Amazing Fantasy XV até a morte do tio Ben. É basicamente isso. Sim. É isso. Amazing Fantasy... A origem do Homem-Aranha Ultimate, escrita pelo Bendis. Demorou 3 filmes, 7 por isso que ele foi elogiado lá no... O Bendis está produzindo Special isso. Tanks. Ele tá no Special Tanks, ele é o primeiro nome. Tá, ele tá lá mesmo, eu não lembro a ordem não, mas ele tava lá mesmo. Ele é o primeiro. Só porque eu saí procurando lá, tinha alguns que eu não entendi por que tava, mas... Agora sim, ele fez sucesso em bilheteria, mas eu não sei se o público gostou tanto assim, porque se você for ver, esse terceiro filme foi um... Exato, não, a questão é... As pessoas vão assistir o filme, assim, você tem enganado e começa a criticar, eles vão acabar corrigindo. E foi uma sucessão de correções do personagem massiva nesse filme aqui. Claramente houve críticas, assim, que eles tiveram que fazer uma correção de rumo nesse 2. E até isso bate muito com o que foi falado, que o roteiro foi mudado do meio do caminho, que a gente nota que tem coisas assim, por exemplo, que parece da versão antiga do roteiro ainda, principalmente no começo. A impressão que dá é que esse negócio do mistério ainda ser um grande plot, aí chegou o Murdock, resolvi tudo. Então, mas olha só um exemplo aqui. Eu sei que isso não é regra e que, enfim, né, não é verdade absoluta. Mas pegando o Rotten Tomatoes, por exemplo, o Homecoming tem 92% de crítica e 87% de aprovação. E o Far From Home tem 90% de crítica e 95% de público. Então, assim, o público que gosta o bastante para entrar na internet para reclamar, entrou para elogiar, vamos dizer assim, entendeu? Porque a tia e a avó que gosta do filme e não fala nada, ela não entra no Rotten Tomatoes. Quem entra é a galera que gostou. Então, assim, o que eu tô querendo dizer pra quem é muito fã do personagem, principalmente dos quadrinhos, a pessoa não gostou muito. Mas a maioria do público aceitou, sabe? Mas sim, com certeza eles ouviram as reclamações e foram ajustando. Mas só pra gente linkar aqui com o filme, tem um problema, mais ou menos, nesse Homem-Aranha, se parar pra pensar, que ele foi introduzido no meio de um universo que tem milionário voando pra tudo quanto é lado. É como se fosse o universo dos quadrinhos, só que ele já foi introduzido quando todos os heróis já existiam. Sim. E logo, num período de tempo muito pequeno, ele já entrou tipo pros Vingadores, né? Que é os Vingadores tipo dos anos 2010 dos quadrinhos, assim, vamos dizer, né? Aquela banda? Exato. Mas o que eu tô querendo dizer é, ele não... O desenvolvimento dele como herói foi muito diferente do desenvolvimento do Peter Parker como herói nos quadrinhos. Ao invés do cara tá lutando contra bandido, ele tá indo pro espaço, sabe? Lutar contra ET e etc. E aí eu acho muito... É muito difícil você fazer uma história um pouco mais pé no chão do personagem. Equilibrar isso, entendeu? Equilibrar que no filme solo ele tem que enfrentar um bandido que tá ali na rua e tal. Mas aí no ano seguinte ele vai pro espaço lutar contra alienígena, sabe? Então, enfim, é difícil medir as consequências de uma coisa pra outra, sabe? Até porque, assim, quando você pega agora, olhando a trilogia, assim, né, uma obra completa, o primeiro filme, ele basicamente, ele ficava patrulhando a cidade e ficava mandando um relatório pro Tony Stark, tipo, tá tudo bem, qualquer coisa, tô aqui, sabe? E daí, quando surge o Abutre, ele pensa, nossa, isso é uma ameaça nível Vingadores, então eu vou chamar esse pessoal. Então, ele sempre tinha a galera ali pra dar suporte, sabe? Isso acabava sendo a grande crítica que a gente via aí no público, né? Essa dependência dele da equipe Vingadores, dele não resolver as coisas sozinho. No segundo filme, isso meio que continuou, agora assim, com a ausência da figura Tony Stark, o Nick Fury fazendo aí, aspas com os dedos, tentando incentivar ele a resolver as coisas sozinho, mas ele pensando assim, não, tem coisa aí, chama os Vingadores, tem uma galera que tá aí ainda, tem esse mistério que parece... Não é problema meu, né? Não é problema tem meu. Tem gente muito melhor que eu pra resolver isso. Exato, ele não se via como um herói completo, né? E daí quando a coisa apertava, sei lá, ele foi parar em outro país, ele ligava pro rap ou pega o jetinho e vem me buscar, sabe? Então era uma coisa que ia frustrando a gente como fã que conhece o potencial do personagem, ver esse tipo de coisa, ver esse tipo de situação e ficar assim, poxa, mas ele não precisava disso. E a responsabilidade, disso, né? O tio Ben não deu a ele a lição e a gente descobre que realmente não deu, né? A lição é sozinho, moleque, você é capaz. Acredite no seu potencial. Mas então, aí, no final das contas, no final do Far From Home lá, o Longe de Casa, o mistério revela a identidade do Peter, né? E aí esse filme, ele parte daí, né? É continuação direta, inclusive. Um certo aranha comenta nesse filme, não faz essa coisa de ficar se apresentando quando se tem que manter uma identidade secreta, é meio contraditório, né? Tipo, eu sou Peter Parker. Sim. Não, e é interessante, porque esse Peter, do MCU, ele cresceu em um lugar que heróis não têm identidade secreta. Então era até esquisito ele usar máscaras, parar pra pensar, né? Tipo, ele... usava por usar, no final das contas. Quando ele tava com outros heróis, era natural ele se apresentar, porque todo mundo se conhecia, né? Uhum. Não tinha esse... Enfim, ele não tinha nenhuma lição que fazia ele pensar que precisava proteger a identidade, sei lá. Mas aí, então, esse filme, ele começa justamente como a continuação direta dali, né? A gente vê as consequências aí, e é interessante que o Magari não gostou muito da primeira parte, né, Magari? Porque ainda é o Garoto de Ferro, né? Ainda é. A primeira parte ainda é o Garoto de Ferro, a parte que tem o Peter 30 minutos, com o Ned, com a MJ ali e tal. E então nessa primeira parte a gente vê, mas assim, eu achei interessante e até necessário, né? As consequências da revelação da identidade e o que aconteceu, né? A polícia foi lá, levou ele e tal, e a gente vê isso. A gente tem uma participação do Jameson muito maior, né? Justamente por causa disso. O Jameson, que o pessoal tava comentando na internet, ele é o jornalismo sensacionalista de hoje em dia. E fica botando a culpa nas coisas, tenta jogar o público contra alguém que provavelmente não deveria jogar contra. Totalmente diferente do Jameson dos quadrinhos dos anos 60. Sim, muito diferente. A diferença Não, eu ia falar que a diferença é que hoje qualquer um pode fazer isso. Na época dos anos 60, 70, era só quem tinha poder mesmo, que era ele, né, de qualquer forma. Esse Jameson também era o cara que queria fazer acontecer também, porque é aquele negócio de ficar seguindo ele, não, uma hora vai acontecer alguma coisa, então a gente vai lá tá filmando. É aquele meme dos Simpsons lá. Fiquem quietos, ele vai fazer alguma coisa idiota agora. E eu achei interessante esse paparazzi, que eles deram no dia. Paparazzi, é tipo... Sempre que falam paparazzi, eu lembro do ator lá que faz o Harry Potter, que começou a usar todo dia a mesma roupa pros paparazzi tirar as fotos e achar que é a mesma... Não poder vender. Mas eu achei interessante essa a forma que eles introduziram o Jameson, porque não mudou nada na personalidade dele. Ele faz exatamente a mesma coisa que ele fazia nos quadrinhos, né? Só que de uma forma muito mais atualizada pros dias de hoje, né? É, até no filme antigo, é atualizado, assim, a gente vê a grande diferença entre o Jameson dos quadrinhos e até das franquias anteriores. Ele não é mais o cara que só manda e fica atrás da mesa dele, né? É, parece que, assim, esse Jameson é como se ele fosse menor, mas, assim, ele tem um blog, ele é mais caseiro, uma coisa um pouco mais simples, né? Um prédio de jornal, aquelas coisas, tanto que aparece uma hora. Ele tá numa mesinha com chroma key passando as coisas. Mas, assim, ele ainda tem funcionários e tal, né? Então, assim, é uma... Não, é uma é uma coisa um pouquinho mais simples, né? Não é aquele clarinho, toda aquela imponência que a gente vê, é um canal de YouTube. É um canal de YouTube que cresceu, né? E é que ele foi como... Esmaga-Aranha, controlando Esmaga-Aranha pra ir atrás do Homem-Aranha e tal. Eu disse que o Jameson é tipo um influencer digital, sabe, de hoje em dia. Exato. Ele utiliza as redes sociais pra espalhar sua opinião e tem vários seguidores. É, revelei a identidade do Homem-Aranha e veja no que deu. Eu tô tentando pensar... Descobri o roteiro do filme... Eu tô tentando pensar aqui em algum exemplo real que a gente tem, mas eu tô com medo de que esse exemplo vá atrás da gente depois. Não, deixa quieto, quieto. Não precisa. Deixa quieto, todo mundo sabe quais são. Deixa quieto. É um exemplo tão ruim que dá pena. Também. É um do outro. Mas, enfim. Então a gente tem ali as consequências da revelação da identidade, pode ressaltar também que... Na versão dublada desse filme, né, mudaram o dublador do Jameson, porque quem dublava o Jameson nos filmes anteriores era o José Santa Cruz, que ele, quem acompanha a dublagem, ele dubla já há bastante tempo. Ele dubla, por exemplo, o Dino lá da família Dinossauro, por exemplo. Ele dublou Magneto nos filmes dos X-Men, no desenho também antigo dos X-Men. Ele dublou Jameson desde os anos 70, mais ou menos. Ele dublou Jameson em quase todas as animações e até na série do Nicholas Hammond ele também dublou Jameson. Aí ele dublou Jameson nos filmes do Tobey Maguire também. E ele chegou a dublar o Jameson no... Ele dublou no Aranha Verso também, na cena pós-crédito, né? Que tem o desenho dos anos 60 aparecendo. E ele chegou ainda a dublar o Jameson no Homem-Aranha Longe de Casa e no trailer desse Sem Volta Pra Casa. Mas ele não pôde dublar no filme por causa da pandemia. E ficou um pouco... Eu fiquei um pouco... A pandemia fortaleceu agora em dezembro. Aí ele não podia ir... Os estúdios fecharam de novo, o estúdio de dublagem. Aí ele não podia ir para o estúdio dublar. E ele não podia fazer home office porque ele não tem estúdio em casa. Aí tiveram que substituir ele, porque ele tem mais de 90 anos já. Poxa, eu fiquei preocupado. Ele já tinha se aposentado, então é isso. Eu fiquei preocupado não, porque... Ele disse em uma entrevista há uns anos atrás que ele não iria se aposentar da dublagem nunca. Ele iria dublar até morrer. Ele realmente parou por causa da pandemia. Eu fiquei preocupado quando você começou a falar. Porque ano passado, sei lá, parece que acabou ano passado e esse ano, né? Acabou o tempo de vida dos dubladores, né? Porque foi um atrás do outro, cara. Algum dublador invejoso pôs as mãos no Death Note. Algum dublador pegou Death Note aí, foda. Mas, enfim, a gente tem aí o Jameson nesse... O Load mandou mensagem aqui. E aí, cabeça de teia e tal? Já tem gente lá falando assim, você que tava do Dead Office. Ô, Load. Agora, deixa eu ver quem que eu sacrifico aqui pro Load entrar. Não tô desculpando. Vocês estão falando de dublagem, eu posso sair, tchau. Eu tinha convidado ele, mas ele ia estar viajando e tal, e ele não pôde participar com a gente. Eu falei pra ele não perder o ônibus, senão ele ia ficar sem volta pra casa. Bom, e aí no final das contas, tem todo... Eu achei até bem realista, vamos dizer assim, a forma que eles fizeram, né? Tem todo o processo jurídico e tal, e no final das contas ele é liberado porque... É basicamente por falta de prova, isso aí, né? É o que o Paulo falou. Dá a impressão que essa primeira meia hora aí era o roteiro original. Eles correram, vamos acabar, porque foi muito bom. O Modok chegou então, ele não pode falar isso. Ah, não pode estar. Mas você pode, hein, Rap? Fica esperto. Eu vou te falar que... Vamos comentar um pouco aqui a participação do Demolidor como advogado Peter Parker. Uma das coisas, desde que o Homem-Aranha entrou no... Na verdade, antes disso ainda, uma das coisas que eu mais queria ver assim em filme do Homem-Aranha primeiro era Homem-Aranha e Doutor Estranho juntos. A gente teve isso em Guerra Infinita e se repetiu aqui. Era algo que eu queria ver muito no cinema. Outra era Homem-Aranha e Demolidor. Esse filme, de certa forma, realizou isso, né? Apesar de ter sido o Demolidor como Matt Murdock, né? E não como Demolidor, e era o Peter Parker e não como Homem-Aranha, né? Não teve os dois em suas identidades heróicas agindo juntos e tal, mas só de ter os dois juntos em tela eu já achei bem legal. Eu achei que foi interessante que eles mostraram eu achei interessante que mostraram ele usando o poder, vamos dizer assim, né? Pegando aquele tijolo lá e tal. Que é justamente para deixar claro pro público, né? Tipo assim, não é só uma referência com o mesmo ator. É o Matt Ele Moore. Tem os poderes, né? Ele é o Demolidor. Inclusive, né? Eles falam o nome, né? Matt Moore. Então. Exato. Agora virou o Canon de Shiroide, saber o que é que vale e o que é que não vale da peça. Então, a gente pode dar spoiler de outras produções da Marvel? Essa coisa das séries da Marvel é um negócio meio complicado, porque, tipo. O Kevin Feige, ele só gosta que seja canônico dentro do universo Marvel as coisas que ele tá envolvido, né? E ele não tinha muito envolvimento nas séries. Mas as séries eram, de certa forma, canônicas dentro do universo Marvel. Por enquanto ainda são, né? Até alguma coisa contradizer. Aí, mais... O fato de tentarem ignorar as séries é mais do Kevin Feige. Mas gente lá dentro, eu acho... Tipo, alguns diretores, alguns roteiristas e tal, eles querem que seja canônico as séries ainda. Tanto que em Guerra Infinita, não, em Ultimato, aparece o Jarvis lá da série da Agente Carter. Vingadores era de Ultron fez uma ligação. Vingadores era de Ultron fez uma ligação com a primeira temporada da Agente da Shield, né? Porque a série era do irmão do Josh Whedon, alguma coisa assim, não lembro. Aí o Josh Whedon fez uma ligação e tal. Ou seja, o pessoal lá dentro, eles ainda, de certa forma, tentam conectar as coisas, né? Mas o Kevin Feige, ele quer desconsiderar. Aí vamos ver como é que vai ser em relação ao Demolidor, né? Que o Demolidor, por enquanto, as coisas ainda dá pra encaixar. Até o Rei do Crime lá na série do Gavião Arqueiro, tá. Né? Eu ia perguntar se podia dar spoiler, mas você já deu. Beleza. Eu tô tentando interromper pra perguntar. Podemos dar spoiler? Mas você já falou. Então o Rei do Crime na série do Gavião Arqueiro, eu não sei se vai desconsiderar, porque até agora não trabalhou muita coisa, né? Só mostrou um flashback de 2007 e tal, um negócio assim, indicando alguma coisa. Mas eu acho que ainda dá pra encaixar a série do Demolidor até agora, não sei no futuro. Certo. O Demolidor até dá pra encaixar, mas que com certeza vai ter um recast do Punho de Ferro, vai. Nossa, eu acho que a Marvel quer esquecer que aconteceu um Punho de Ferro. Eu acho que Luke Cage é meio problemático. Ter um Punho de Ferro. Eu acho que Luke Cage e Punho de Ferro pode acontecer mudança, mas eu acho que Jessica Jones e Demolidor, eu acho que eles vão tentar ainda manter assim as coisas meio, sabe? Meio canônicas, alguma coisa assim. Olha só, deixa só Demolidor. Essa série é essa praça. E tira a segunda temporada do Demolidor também. Mas Jessica Jones tá vivo. Jessica Jones na visão da Marvel foi bem, até bem recebido, viu? Melhor possível. Então, cena do Demolidor aí, do Matt Murdock, uma coisa que eu só tinha comentado em off e em poucos lugares, porque não queria comentar muito vazamento, é que a gente tem aí um Demolidor verso também, né? Que a gente teve o Nelson Murdock naquela mesa lá. É que o João Favreau foi o Nelson Fogg lá no filme do Ben Affleck. Disso. Caramba, eu pensei que tu fosse falar que preferia aquela versão em que aparecia o Agostinho Carrara no lugar do Bulldog. Aqui, o Agostinho Carrara, ele ia ensinar uns pra se lembrar disso, pra enganar o público pro... Não, esse daqui não é o Homem-Aranha. Nossa, eu tô vendo a foto aqui do filme, eu não lembrava que era ele. Mas eu vou te falar que... Eu vou comentar aqui depois o porquê. Né? Mas assim, eu não tive muitas surpresas assim, com o filme e tal, né? E etc. Mas essa cena do Demolidor, é até esquisito falar isso, mas eu acho que foi a melhor, entre aspas, pra mim, cena, porque era um spoiler que eu não lembrava dele. Aí a hora que mostrou ele, eu falei assim, ah, que legal, Demolidor e tal. Aí as outras cenas que mostravam, eu falava assim, ah tá, isso aí é o que... E foi a cena do filme. Cara, eu fui na pré-estreia desse filme, o primeiro dos muitos bells que esse filme teve foi quando apareceu o Demolidor. Sim, sim, não, o filme inteiro. A galera lá, até no final que o Peter beija a MJ, o pessoal gritou, eu tô assim, gente, não, aí não, né, calma. eu lembrava que tinha esses rumores aí do Demolidor aparecendo no filme, mas aí até eu achava que já era delírio da galera, sabe? Eu tinha visto a imagem, só que eu achei que era montagem. A imagem eu não vi. Mas eu achava que era só delírio do pessoal. E daí quando ele apareceu eu fiquei tipo, caramba, os caras fizeram mesmo. E o cinema inteiro meio que fez aquele sabe? Tipo, nossa, tá rolando mesmo. Falando novamente de um tema que o Magaren gosta muito, é, o dublador do Demolidor é o mesmo do Mistério. O dublador do Demolidor é o mesmo do Mistério, tá? É o Felipe Maia. E é curioso que nesse filme ele dublou os dois, né? Tipo, o trecho do Mistério no começo do filme e a participação do Demolidor. Aí o Felipe Maia dublou dois personagens. E uma coisa que eu queria observar é que o Charlie Cox, ele mandou muito bem nessa participaçãozinha especial dele, porque ele realmente ele passava a impressão de ser uma pessoa cega, né? É, ele até furou a série dele, né? Ele já era bem elogiado por essa atuação dele, eu acho que até ganhou um prêmio. Vale citar que foi o dia do Demolidor também, porque no mesmo dia, pra mandar pra estreia, que teve o Rei do Crime lá no Gavião Arqueiro. Não, então, eu ia falar isso, foi o... Já que foi que o Miller comentou aí, né? Eu tava na dúvida se falava ou não o Gavião Arqueiro e tal, mas a gente apareceu o Rei do Crime na quarta-feira, e aí o filme estreou na quinta, vamos dizer assim, né? Teve sessão na quarta, quarta, mas quarta. Teve as pré-estreias na quarta, né? Então foi no mesmo dia. Então eu vi o episódio e aí eu fui ver a série, sabe? Desculpa, eu vi o episódio e eu fui ver o filme. Uhum. Aí foi legal ver essa ligação aí. Mas então, a gente tem aí essa consequência, né? Tem até uma cena engraçada lá na escola, né? Que meio que o público se divide, né? Favorável e não favorável ao Peter. E eu não voltava na aula. Eu ia demorar mais tempo pra voltar pra aula, cara. Todo mundo vigiando, né? Tirando. Deve ser horrível aquilo. O Flash agora quer ser o melhor amigo dele, né? É. Mas aí, foto com o Flash. E o Flash agora é louro, né? O Flash agora é louro. É verdade. Cara, isso que eu ia falar. Se eu achava que não podia piorar mais o personagem. Que isso, tá mais fiel. Eu tinha comentado isso quando a gente foi comentar o segundo trailer. Ele tava lá, ele é loirinho. E na escola eles fazem aquela. Tipo, aquela vitrine, assim, né? O Flash Midtown High School, cabelo. Onde formamos heróis, né? Então eles começam a usar o Peter como campanha pra escola também. Tudo deve ter atraído muito aluno, viu? Deve ter atraído muito. Quer dizer, enfim. Mas, e aí a gente chega no ponto que gera tudo do filme, vamos dizer assim, né? Que eles começam a tanto o Peter, quanto a MJ, quanto o Ned, né? Que são ligados a ele, começam a ser recusados nas faculdades, etc e tal, justamente por causa da polêmica, né? Aí o Homem-Aranha e tal. Antigamente pensa, não, eu vou conversar com esse pessoal da faculdade pra pelo menos deixar eles passarem. É o que qualquer pessoa faria. Exatamente, mas é um adolescente. Mas aí no meio disso daí... A única cena legal do Ned foi ele falando lá, ah, não sei o quê, mas eu sou o ajudante, eu sou o homem da cadeira do Aranha. Peraí, você tá falando que você é o cúmplice dele? Eu gostaria que ele ia falar apagado dos óculos. A cena dele preocupada de ser o amigo lá, que pode morrer, ela é legal, mas eles estenderam ela demais com aquela trocada de olhares lá. Tipo, só faltou dizerem que era o amigo do Andy. Que ele fica lá assim, mas eu não vou fazer nada não, tá? Aí beleza, todo mundo ria, né? O Garfield, ele é muito bom, cara, ator. Ele faz, tipo, bate a mão no ombro e dá aquela piscadinha assim e tal. E aí tem 20 segundos, gente, trocando olhares. Tá bom, gente, eu entendi que é uma piada. Mas ok. Mas aí, basicamente, no meio desse negócio aí, né? Eles estão lá na lanchonete e tal, que a MJ trabalha. Eu achei interessante que eles começaram a... Ela não é Mary Jane, mas o sobrenome dela é Watson. É. Mas não é Mary Jane, é Michelle Jones Watson. Ou seja, mais uma referência. Pra quê, né? Mas ok. Mais uma referência. E aí ali ele tem a ideia, né? No meio da... O que eu posso dizer? Uma pessoa normal ligaria pra tentar argumentar e tal, mas eu não... Foi o que o Doutor Estranho depois falou. Peraí, você veio aqui antes de ligar, seu bosta? Mas eu falo assim, eu não condeno totalmente isso daí... Porque já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com vocês também. Todo mundo. De você estar no meio de uma situação, você pensa assim, caramba, o que eu vou fazer? Aí você tem uma ideia e já vai fazer óbvia. A ideia. E aí depois você para pensar e tipo assim, caramba, tinha outra coisa isso? Muito mais fácil que eu podia ter feito, mas aí você já fez. Então, e eu acho que até acontece, isso, né? Funciona como piada, porque tipo, eu vou parecer um velho falando isso, mas assim, os adolescentes de hoje não lembram que celular serve pra ligar também, né? Então às vezes, direto, já vi umas situações assim, tipo, tô mandando mensagem pra pessoa, ela não responde, não consigo falar com ela. Liga. Mas o impressionante é que eles são os adolescentes que usam pra ligar, se você for... ligação direto no filme. É verdade, eles fazem chamada. Vídeo chamada, aquelas coisas. É. Teve Teve uma vez, faz tempo já, na época que eu ainda usava o relógio, teve uma hora que eu tava na rua, a pessoa, eu tava com o celular, olhando o celular aqui, a pessoa perguntou, que horas são? Aguardei o celular e olhei no relógio. Mas eu fazia isso, tá? É que eu fiquei um tempo aí sem usar relógio, voltei a usar recentemente, mas eu fazia muito isso. Eu guardava o celular e olhava o relógio. Mas, de vez em quando, a gente vai dar uma paradinha aqui só pra olhar o que, que o pessoal tá mandando. Mas tô perguntando da saga do clone dos anos 80 aqui. Como assim? Mas nem teve. Não era certo. Tem bastante comentário aí. Mas, aqui, ó, punho de ferro, esquece essa merda aí, meu parceiro. Ah, tá, agora que eu entendi o que você falou aí, mudando de... É que eu acho que ele perguntou mais pro pessoal do que tá no chat lá. No, né? Chat, sim. Mudando de assunto, vocês acham que as revistas... Mas, enfim, a uma Gabi, coisa que passou. A Gabi e o Gabriel estavam falando mais cedo do Jameson também, como ele serve de crítica, esse sensacionalismo exacerbado da mídia. E fica nesse negócio como fake news da grana também, né? O Jadis ali até comentou, o Jameson Jordan. Não é tanto fake news, é clickbait. Clickbait que é a alma do negócio. Se for fake news também, melhor ainda. Agora, se parar pra pensar... Uma coisa que passou ali, que eu acho que foi o Pablo Neves que comentou, que ele falou do retcon mais safado dizer que o Peter tava no Homem de Ferro 2. Isso aí não é real não, tá? Isso aí foi coisa de fã, foi coisa de RPG, JJK, né? Dos Patreons aí que falaram que... Não, é que ele era o menino não. Com a máscara do Homem de Ferro. Mas isso aí é coisa de fã falando. Isso aí não é oficial, não. Não, mas eu esqueci o que eu ia falar. O Doutor Estranho fez um feitiço? Ah, não precisa. Enfim, mas era só um complemento a alguma coisa que alguém falou aí, não era nada demais, né? Mas aí ele vai lá no Doutor Estranho e é interessante que a gente vê como já virou uma coisa padrão e é o motivo que sempre que sai um trailer... o povo fica assim, não, porque o personagem faz esse movimento e aí na cena seguinte tal coisa explode, tipo, até hoje o pessoal não entendeu que trailer é montado de forma pra enganar, né? Sim. Só que esse filme ele foi além, igual o Ultimato fez, né? E acrescentou uma fala que não tem no filme, né? Que é o Wong falando, não faça esse feitiço e tal. E, na verdade, até tem na cena pós-créditos, no meio dos áudios lá, o Wong falando, não faça esse feitiço. Mas no filme em si, na cena que o trailer mostra, ele não fala, né? É só, tipo, não. Assim... Eu achei até interessante a quebra de expectativa. Olha, mas foi interessante isso aí. Na verdade, Eric, é porque, assim, é que no original ele falou, não faça esse feitiço. Aí só que, nesse meio tempo, a gente já viu que o Wong, ele fica... adestrando o abominável pra ganhar dinheiro em lutas ilegais, então o cara, olha lá, que você também não é tão assim, aí, tá bom, faz o que tu quiser aí. Mas eu achei legal. É que agora o Wong é o Mago Supremo, porque o Doutor Estranho meio que desapareceu por 5 anos. Pois é, né, coitado do Doutor Estranho. O que deixa muito esquisito o Shang-Chi, né, ele lá lutando, tipo, briga. Mas é tipo aquele, ele tem um título, mas tem... Quem age mesmo é o Doutor. Não, ele age na cena pós-crédito, é ele lá que tá liderando os Vingadores. É que nem empresa. É, o Wong é o chefe e o Doutor Estranho é todo trabalho. É isso que eu ia dizer. O Shang-Chi. No Shang-Chi, o Wong tem bastante destaque, assim como se tivesse bastante importância, sabe? Porque, tudo bem, o Wong aparece lá no Shang-Chi na luta contra a Abominável, mas tá, é uma referência e tá, tal, um negócio legal. Mas no final do filme ele aparece com uma certa importância ali, sabe? A gente fica até pensando, eu acho que é porque ele tinha aparecido antes no filme, mas agora a gente entende que é porque, na verdade, ele é o novo Mago Supremo. Sim, naquela época do Shang-Chi, eu pensava que o filme ia terminar com o Doutor Estranho preso em algum lugar, inacessível, mas não, é porque o Wong, ele agora é o chefe, é ele que manda. Foi por isso que ele não foi lá na Wanda, lá no Westview, a série da Wanda. Eu achei interessante a forma da quebra de expectativa, né? Tipo assim, não, mas esse feitiço é muito perigoso. A gente já usou por muito menos, né? A festa de não sei lá o quê. Eu já usei por coisa ridícula. Você lembra do não sei o quê, do colar de Cocker Loves? Inventou a palavra Cocker do Doutor Estranho. Não, pois é. Mas então, basicamente eles fazem, e isso daí eu queimei a língua, porque eu falei assim, deve ter dado errado, porque coincidiu com os eventos de Loki, que é isso que desestabilizou, e aí o trailer dá a impressão que é porque o Peter tá falando as coisas e tal, mas não, foi por causa ele fica interrompendo toda hora, e o Doutor Estranho tem que voltar É, tem que estar tá fazendo alterações. O Peter é tipo aquele cliente chato do designer gráfico. Ei. Que fica assim, agora sobe um pouquinho isso aqui, aí você manda a versão final. Ele, não, tá ótimo, só muda um negocinho ali, ó, põe o logo mais pra cima. Ei, manda, ó, mas não, tá. Aí, pior que eu tenho que defender o Peter, porque o trailer, como o Eric falou, o trailer engana a gente saiu do trailer achando que era exatamente como tu falou. Só que o Doutor Estranho já tinha chegado. Olha, gente, eu tenho um feitiço aqui. Vamos lá que falar o que fazer. Ele não parou pra explicar nada. Já tava no isso eu achei esquisito também, né? Explica, se né? Ó, vou fazer isso. Explicado antes, o Peter teria falado tudo. Seria quase. Ele tava com pressa. O designer gráfico, o cliente chega, olha, eu quero um serviço pra fazer, tá aqui o serviço aí, mas eu queria só fazer isso. Isso é verdade. O pior que isso daí é verdade. Eu achei muito esquisito na hora que o Peter começa a falar, ele, não, depois que eu comecei é muito difícil ficar alterando e tal. Mas tipo assim, explica antes, né? O cara não sabia que todo mundo esqueceu, sabe? Ele falou, eu quero resolver um problema pros meus amigos. Mas aí, não... O feitiço, ele dá problema, mas ele contém, né? Ele nem é finalizado. O Doutor Estranho consegue conter ali o negócio. Daí é quando ele percebe que o Peter nem se deu o trabalho de tentar conversar com o pessoal da faculdade. Ele falou, meu, sai daqui, não quero mais te ver hoje. E nessa daí o Peter, ele fala, tá bom, então vou tentar falar lá com a... Com uma das reitoras ali lá da faculdade. Ele localiza ela, ele localiza na ponte. E tem início a cena da ponte, né? Que a gente achava que ia ser o filme todo, de tanto vazamento que só teve da ponte. Eu prestei tanta atenção nos primeiros dois filmes e mantive na minha memória que no trailer, quando apareceu o Peter falando com a mulher lá no carro lá, eu achei que era tipo a mulher do Abutre lá, A mãe da Alice. Tinha ela no trailer? Tinha? A hora que o Dr. Octopus aparece, ela tá falando. Cena que ela tá aparecendo, que aparece a voz lá, cuidado com o que você deseja. Ah, sim. Só um acréscimo, o pessoal nos comentários disse que o negócio lá que é festa da lua no Camartage, o que o Pablo falou. E agora? Pablo Neves falou aqui que o que acontece em Camartage fica em... primeira regra de Camartage, não falar de Camartage. Agora sim o filme começou. Mas aí, tem a primeira aparição que todo mundo já sabia, porque a gente viu ela exatamente como no trailer, né? Que é justamente do Dr. Octopus, né? O vilão do melhor filme do Homem-Aranha em live action. Quer dizer, agora eu não sei, né? Depois desse filme, mas até então... Vamos ver se a hype vai se manter por mais tempo. Cavaleiro das Trevas Ressurge começou com muita hype, hoje em dia o pessoal não vê com muito bons olhos. Ressurge começou com hype? Os caras ficam duas semanas no esgoto com barba feita e tinha hype? Aquele filme que tinha uma bomba atômica que explodia a cidade, que o cara dá dois passos na água, explode e não acontece nada. Mas ok. Não, mas eu tô enchendo o saco. Mas o que vocês iam falar? Realmente eu acho isso ruim no filme, mas falando pra encher o saco. Aí começou o filme. Pra mim ainda começa um pouquinho mais pra frente, mas vamos lá. Vamos pra essa introdução aí. Doutor Octopus apareceu. Daí vem a luta com o Octopus... Que eu achei legal pra caramba, eu gostei bastante. É legal. É aquela musiquinha. Homem-Aranha nunca bate, só apanha. Porque o Dr. Octopus dá uma surra no Homem-Aranha e ele meio que se safa por sorte mesmo. É interessante, eu achei muito legal o recurso que eles usaram pra salvar. Porque o Octopus absorve a parada e aí basicamente o Homem-Aranha controla. Ele sincronizou o Bluetooth ali do trailer. Pelo trailer eu achei que os vilões iam atrás das coisas do Stark. De novo, né? Mostrou o Electro com um negocinho lá. O Octopus com os tentáculos. Por mais que eu deteste a puxa-saco de ferro, eu achei legal na hora que ele absorve pouco da roupa do Peter. Aí ele faz tipo aquela faca no tentáculo e vai matar no peito, que é a parte que tá. Aí a armadura sai do rosto e sim. É legal, protege é legal ele. E daí ele percebe, né? Aí ele percebe. Peraí, você não é o Peter. Ele percebe em 5 segundos o que o pessoal não tinha notado em 2 filmes. Aí você não é o Peter Parker. E essa cena que daí quando vazou, caiu por terra a teoria dos 3 Tom Hollands, né? Não. Se ele não reconhece a cara do Tom Holland com o Peter, então não teremos 3 Tom Hollands. Eu ainda tava com medo que o outro no outra terra fosse um Tom Holland com bigode. Não. O Tom Holland da outra terra podia ser com óculos, ele não reconhece. Se tiver óculos, não reconhece. Não, mas tem uma cena mais pra frente, quando tem os 3 aranhas lá, que a Zendaya fala, ei, são 3 de você. gente não precisa seguir exatamente a linha do filme, mas eu ia falar que já que a gente citou o Octopus, né, a gente pode falar um pouquinho do Octopus mesmo, né? Falar dos vilões do filme, tipo assim... Uhum. O Octopus apareceu primeiro, né? Então a gente fala aqui um pouco dele, depois a gente vai falando do restante aí. Um comentário que eu achei... Uma coisa que eu achei interessante é que um pouco mais pra frente, os vilões, eles começam a lembrar de, tipo assim, da memória deles e tal, e ela meio que acaba quando eles morrem, vamos dizer assim. Só que o do Octopus, a memória, ela acaba quando ele tá estrangulando o Peter. Sim. E aí, uma coisa interessante é que, assim, não é a memória dele, é a memória dos tentáculos, entre aspas. Sim. Porque no meio desse estrangulamento... O Peter convence exatamente o Octopus. No momento assim, exatamente no momento que o Peter revela a identidade, né? Porque o Homem-Aranha revela a identidade. Isso. Como Peter Parker. Foi exatamente naquele momento. Ele revela, e aí ele fala com o Octopus e tal, e aí ele domina os tentáculos. E aí ele não tem memória depois disso, porque naquele momento os tentáculos estavam dominando ele, né? Ah. A última memória dos tentáculos... Eu não tinha interpretado desse jeito. Ele estrangulando o Peter. Ah. Eu tinha entendido pra mim... Aquele momento que ele tava estrangulando o Peter foi o momento que ele tinha sido retirado da linha temporal dele. E por isso ele não tinha memória, mas o que você falou faz sentido, só não tinha interpretado. Outra personalidade. É tipo o Duende Verde, tem duas personalidades, o do Octopus também tinha. Tipo a de tentáculos e o dele. Electro, eu acho que também, né? Ele tava se juntando com energia lá e tal, e eu acho que naquele momento que ele é derrotado também. Mas eu acho que nem todos foi isso, porque, por exemplo, o Lagarto e o Homem-Areia não morreram. Claramente só, depois dos filmes deles. Assim. Até onde a gente vê. Porque o Lagarto até pergunta lá pro Electro. Oi, eu morri? Ele sabe que o cara é depois. Eu acho que em relação a isso aí, o Doutor Estranho disse que, tipo, que eles morreram nas mãos do Homem-Aranha, mas acho que ele não quis dizer todos eles, sabe? Eles, assim, tipo, a grande maioria, né? Porque se você for ver o ponto de cada vilão. Foi retirado, do Duende Verde a gente não sabe de que ponto ele foi retirado da linha do tempo dele, né? Pois é, ou seja, mas porque do Duende Verde era mais óbvio. No filme então, mas assim, personagem preferido do Maurício aí, do Mobius, também a gente vai saber que o Aranha não vai salvar ele, vai acertar o frasquinho. Uma coisa que deu pra notar... Já que eu citei o Mobius, a gente não vai falar do Mobius aqui, mas teve o trailer do Mobius no começo, antes do filme, e eu não tinha visto esse trailer. Tem uma parte que legal que alguém pergunta pro Mobius, quem é você ali? Eu sou o Venom. Não, eu sou o Mobius, foi mal. Tô brincando. Na minha sessão foi o primeiro trailer do Mobius que apareceu, não foi esse não, esse aí parece que foi o segundo. Na minha sessão foi o primeiro. Mas aqui apareceu o Morbius. É o bosta do Batman, não vai ter esse pauta com esse filme. Como eu tava falando, assim, tipo, a gente só pode deduzir em alguns casos, assim, que ponto da linha do tempo os vilões foram retirados. O Duende Verde, não sei exatamente que ponto foi retirado. Provavelmente foi na batalha final, não sei. O Dr. Octopus foi realmente no final. Comentou um negócio interessante. Falou um negócio, era personagens que sabiam que o Peter é o Homem-Aranha que foi pra lá. Porque o Electro foi. Então, pois mas é, aqui, né? É o primeiro do filme. Eu acho que o ponto do filme é que assim. E o Venom? Eles tentaram. Então, o Venom é o que. Não, o Venom é. O Venom tem memória coletiva. Eu pensei nisso, mas né. É a memória coletiva do multiverso. No filme ele deixa bem claro. É meio furada essa explicação de memória coletiva. Eu acho meio forçado. Ele fala que conhece muita coisa do universo, não sei o que e tal, e começa a revelar pro Ed. Não é exatamente memória do multiverso que ele fala. Não, eles falam, quando eu fui ver o filme, falaram claramente o multiverso que eu lembro. Então pode ser que eu... Mas o que eu ia falar é que, assim, uma coisa que eu notei no filme, que eu acho que até vai ajudar a servir de base aqui pro que a gente tá falando... Não. Eu não lembro. Mas acho que o não fala multiverso, mas acho que ele fala universo no plural, eu acho. Não lembro bem. E olha que eu assisti o filme do segundo filme do Venom. Fala multiverso. Não sei na dublagem que os caras mudaram até que o Rock ganhou a luta no final lá. A dublagem, mas. O que eu ia falar desse filme é que assim. Então, deixa eu concluir o negócio que eu tava falando. Sobre onde cada vilão foi retirado. O Electro, desde que ele foi anunciado no filme, eu imaginei que seria. Tipo, ele foi sugado lá da energia, né? E é como se ele tivesse sido sugado, e quando ele foi sugado, ele já foi jogado no outro universo, né? E foi realmente o que aconteceu, no caso do Electro, né? Ele foi sugado lá pela energia do espetáculo Homem-Aranha e foi jogado no outro universo. E o Lagarto e o Homem-Areia, dá pra gente imaginar que o caso deles foi... Porque como eles não morreram na linha do tempo deles, então dá pra imaginar que, tipo, os dois Homens-Aranha... Eles foram retirados do, digamos, tempo presente, digamos assim, deles. Porque o Tom Maguire tá mais velho, o Andrew Garfield já passou por tudo aquilo e tal. Então dá pra gente imaginar que, por exemplo, o Tobey Maguire, ele seria do tempo presente, tipo 2021, sei lá, 2023, 24, sei, mais ou menos isso. Do tempo dele, sabe, do Tobey Maguire. E o Andrew Garfield, mesma coisa, talvez, tipo, ele já esteja em 2021, 23, por aí. Seria o mesmo tempo presente do Homem-Aranha e Tom Holland, digamos assim. Então dá pra imaginar que, por exemplo, o Homem-Areia e o Lagarto talvez seja do tempo presente também desses Homens-Aranha, já que eles não morreram. É, nos seus filmes. Esse Homem-Areia já é um Homem-Areia que já fez as pazes com o Homem-Aranha, deu, sei lá, um jeito de salvar a filha dele, sei lá, fez um crowdfunding, não sei o quê. Eu entendi, é porque os dois, eles não entram em detalhe, né? Já tava ficando instável, porque ele já tava desmanchando. Eles só estão lá pra... É só pra compor. Espaço. O Lagarto, o visual do Lagarto tá diferente em alguns detalhes, no rosto dele e tal. Como se ele tivesse um pouco mais animalesco. E o Homem-Areia, ele tá areia o tempo todo, né? Então dá pra imaginar que pra eles, teve uma passagem de tempo, né? Enquanto que pro Duende Verde, Dr. Octopus e o Electro foi meio que instantânea. A partir do último momento que a gente... Eles fizeram um active makeover no visual do personagem. Tiraram todo tudo que a gente criticou de ruim que tinha naquele Electro novo, eles fizeram um rebrand no personagem e ficou bem melhor, mais palatável. Corrigiram o cabelo do cara, corrigiram os dentes dele, deram uma mega bomba pro cara. Ajudaram pra caramba. Ah, eu só queria comentar uma coisa. Eu não sei se foi proposital ou não, mas esse filme acabou adaptando, pelo visto, o Sexteto Sinistro Ultimate. Porque só trocar o Kraven pelo Lagarto e considerar que o Homem-Aranha ele também chega a se aliar temporariamente a esses vilões é o Sexteto Sinistro Ultimate. Eu acho que foi sem querer, porque eles estavam trabalhando com o que eles tinham das outras franquias, né? Nos comentários aqui, o Paulo perguntou sobre o uniforme, sobre os uniformes aqui. Eu gostaria de destacar justamente o seguinte, que basicamente os dois novos uniformes desse filme é o mesmo uniforme, né? Porque o uniforme preto e dourado é o uniforme preto e vermelho do Longe de Casa, ao contrário, né? Do avesso. E o uniforme com a aranha dourada grande, na verdade, também é o uniforme vermelho e preto, só que com a nanotecnologia do Aranha de Ferro devolvida, né? Do Dr. Octopus devolve. Ou seja, os dois novos uniformes do Aranha, na verdade, é o mesmo uniforme. Pois é, mas vendemos dois bonecos, isso é importante. Com certeza. Mas uma coisa que é interessante, um comentário sobre o filme é que assim, eu gostei do filme, o filme é muito legal, mas se começar a parar pra pensar nos detalhes, ele é tipo uma peneira, assim, o roteiro. Ah, sim. Eu acho que eu tava comentando essa coisa do The Dark Knight Rises, o Cavaleiro das Trevas se surge. Gostei do filme porque eu já gosto de coisa universo alternativo, é tipo Aranha Versus dos quadrinhos, não tem roteiro, mas é legal pra ver os aranhas aí. Mas assim, por exemplo, o sei lá, Vingadores Ultimato, por exemplo, que, tá, só pra dar exemplificar o que eu quero falar. Exemplo. Ok, né, eles fazem tudo e no final o Capitão América vai lá voltar e devolver as joias pra onde tava pra que nada mude. Não faz sentido nenhum porque eles mudaram as coisas pra tirar a joia, né? Então não tem como ele voltar e devolver de forma que nada aconteça. Então se você começar a parar pra pensar nesses detalhes, a história não fecha direito, né? Tipo, sei lá, teve mó confusão lá no... O Loki chegou a ir embora com o cubo, por exemplo, né? Eles não foram lá e desfizeram aquilo, por exemplo. Tanto que gerou mas o TVA foi lá e desfizeu. Eu peguei só um exemplo, né? Tipo, a interação do Tony Stark e do Steve Rogers lá naquela base do exército, ela não foi desfeita. Tipo, assim, ele cortou a maleta pra tirar o negócio. Aí o Capitão América voltou lá e soldou a maleta de novo. Tipo, só que a gente não para pra pensar muito nisso, porque... O filme não é um filme de ficção científica, né? O nem Capitão, esse Homem-Aranha. O Capitão América só teria feito isso, Eric, se ele fosse um soldado. Exatamente. Bem pensado. Mas o que eu quero dizer é, isso não é um problema. A ideia do filme não é ser um filme de ficção científica, é mais um filme de aventura, né? Tanto o Ultimato quanto esse. Então tem coisas que eles não preocupam em explicar nos detalhes, que se você pensar nos detalhes dá um monte de furo, mas é porque eles não preocupam mesmo, sabe? Tipo assim, a ideia é, ó, os vilões, eles foram puxados em algum momento e é isso aí. Mas ele ainda tá mais leve do que o Ultimato, viu? O Ultimato ainda tem uns furos um pouquinho mais... Esse do Homem-Aranha tem muitos furos, mas há muitos dos furos que ele tem, a gente consegue achar justificativas assim, facilmente, digamos assim, sabe? não é tão difícil de achar justificativas. Já Ultimato fica um pouco mais complicado de achar justificativas em várias coisas, sabe? A gente força um pouquinho. No Homem-Aranha eu acho que não força tanto, sabe? Não são furos roteiros, são pontas soltas. Sim, sim. Essa do Electro mesmo, sei lá, quando ele virou energia, às vezes ele conseguiu assistir aquela cena do Peter com o Harry, só que não podia interagir porque tava na eletricidade, sei lá. Tem essa possibilidade. Então, assim, não são furos, são mais... Não, e assim, também, se parar pra pensar... O problema é que depois ele fala que, assim, ficou surpreso em ver que o Peter era branco. Ah, sim. Mas eu não entendi essa cena, eu vi gente falando disso, mas eu não entendi essa cena como ele descobrindo o Peter naquela hora, sabe? Eu entendi como sendo a primeira vez que eles conversaram, sabe? Tipo assim, você não, ajuda não, o tem hora tal, que ele fala... Eu esperava que você fosse negro, mas não que ele acabou de descobrir. Ele sabia que o Peter é um tal de Peter Parker, mas ele nunca viu esse tal de Peter Parker, ele só sabia o nome. Até porque o Harry fala, né? Eu acho que ele sabe a identidade porque o Harry contou pra ele. Mas só uma coisa, no de vocês, o pessoal gritou nessa cena porque... Pra mim, gritaram pra caramba. A cada vilão que apareceu. Só pra responder, nessa cena, conversando. Quando ele falou, não, eu imaginava que eu seria negra e todo mundo. O Miles, vai aparecer! Não, gritaram sim, gritaram. No meu não gritaram. O pessoal acho que só deu uma risadinha, assim, porque sacou a piada, mas. Ah, no meu também. Não chegou a ter gritaria. A minha sessão não tá muito lotada. Eu sempre vou nas primeiras sessões do dia exatamente pra evitar a gentalha. No meu caso, não gritaram em relação ao Miles, mas eu vi gente comentando assim, o Miles, e até minha esposa me comentou mais porque a gente viu o Aranha Verso no pai do tempo, sabe? Aí ela conheceu mais o Homem-Aranha Negro por aí em algum lugar. Exato, até porque o Miles existe nesse universo. O tio dele lá, que é o. Esqueci o nome dele lá, o. Donald Glover lá. Ele fala. Donald Glover. O tio. O cara que faz luva. Primeiro, o Homecoming. Pode ser que tenha confundido que eu esqueci tudo desse filme. Não, mas é isso mesmo, é o tio Aaron. É o Aaron. Mas o então, assim, se parar pra pensar, principalmente no final, assim, não é igual vocês falaram, né? Não é exatamente furo, mas tem muitas coisas que eles não entram no detalhe de explicar, né? E tem conveniências de roteiro também, né? Tipo assim, todos os vilões foram puxados. Deixa eu só concluir. Todos os vilões, eles foram puxados meio que quando tava pra morrer, sabe? Tipo assim, vários ali sabiam antes, né? Mas aí, convenientemente, eles são puxados depois. Roteiro, né? Não, é porque, por exemplo, o Octopus foi descobrir só na hora da morte, quase, que o Peter tirou a máscara. Sim, sim, mas não é um problema. Não é um problema, é só um comentário. Não, tô falando, e também tem outras coisas, tipo, o Octopus, quando vê o Duende, fala, Osborn? Ele não sabe que o Norman ser o Duende não foi coisa pública. Esse é um furo de roteiro que eu peguei na hora também, que assim, porque o Osborn era o Duende Verde e morreu empalado com o seu próprio planador. E é uma coisa que no terceiro filme nem o Harry sabia, né? Que contou pra ele foi o mordomo. Lá do... É verdade. Isso a gente pode imaginar, por exemplo, assim, no caso do Homem-Aranha. Mas esse negócio de imaginar, que, tipo, você já tá pode passando pano pro filme porque gostou. Se você não tivesse gostado... Isso é um furo, realmente. Isso é um furo. Mas eu tô dizendo assim, a gente pode imaginar, por exemplo, que o fato pode ter se tornado público depois, né? Como eu falei, eu acho que o Homem-Areia é um Homem-Areia já avançado, né? Mas depois o Octopus estava morto. É isso que eu ia falar, o Areia poderia saber, mas o Octopus não. Então, exatamente. O Areia dá uma explicaçãozinha, agora o Octopus não tem como explicar. Agora, não necessariamente são os filmes que a gente viu, né? É outra realidade, então... Exato, a gente pode relevar... Esse tipo de coisa, porque, cara, já faz quase 20 anos desses filmes. Ou eles metem um flashback estilo anime tentando enrolar, ou eles colocam alguém pra falar isso. Mas assim, só pra deixar claro, pelo menos da minha conta, eu não tô falando que isso é um problema, né? São só comentários de... O problema é que a internet fala que se a gente critica alguma coisa, a gente não gostou. Não, gostei. A gente pode gostar de alguma coisa, mesmo assim, criticar, achar defeitos. Sim. Na reunião dos bandidos lá na casa do rap, todo mundo lá, vamos se abraçar, vamos correr no Campo Florido, nós somos amigos. Aí o Duende trai, todo mundo pra um lado e o Homem-Areia, que até agora eu só quero voltar pra minha filha. sai também dando porrada em todo mundo. Não, ele vai embora. O Aranha vai embora. Ele vai embora e depois ele volta pra sair na porrada também. Mas ele volta depois pra pegar a caixa pra ir pra filha. Ele não volta aliado. Ele não volta sabe só como... pra pegar. Ele sabe, a única coisa que sabe é que se apertar o botão, todo mundo ali vai voltar e morrer. Isso. Não, ou então, não, mas esse caso. Que é o ponto, que eu vi gente falando assim, o Aranha se uniu com eles, por quê? O Aranha não se uniu com eles. Na porradaria do apartamento, ele vai embora, aí ele vê a mensagem do Peter falando pra ir pra Estátua da Liberdade, aí ele vai sozinho pra Estátua da Liberdade, igual todos foram, né, e se encontraram lá, com o único objetivo de pegar a caixa e apertar o botão. Sabe? Então, assim, o Aranha em nenhum momento ele esteve aliado aos outros vilões. Só por um interesse em comum de pegar a caixa. Deixa eu riscar o furo do roteiro aqui. Aliás, notaram o mini fanservice/barra referência que fizeram o filme que nunca existiu do James Cameron, que foi esse team-up sempre do Electro com Homem-Aranha, que ia ser os dois vilões do filme do Cameron. Ah, mas foram os dois que mais. Eu acho que foi assim. Foram os dois que mais interagiram entre eles. Ah, verdade, se não tivesse o Elétrico em cena, o Homem-Aranha não ia falar com ninguém. O Aranha tá sempre com a palavra. Uma coisa que eu queria falar faz um tempinho já é que quando. Acho que foi o Eric que falou. Que sobre o Electro saber que o Peter Parker é o Homem-Aranha ou algo assim do tipo. Foi porque o Harry falou e tal. É tipo. O Harry só descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha depois que o Electro já foi derrotado. Então, eu acho que não teria... Não, é depois que o Electro foi derrotado. Aí não teria como... Tipo, o Electro poderia até ter ouvido algo sobre Peter Parker, mas ele não iria conseguir associar Peter Parker a Homem-Aranha, sabe? Tem uma desculpinha lá que eles colocam que quando o cara tava morrendo, ele tava recebendo um fluxo de informações gigante e tudo mais. Aí dá pra dizer, verdade, não, no meio da internet, ele viu lá, Peter Parker e Homem-Aranha, uma coisa assim, pronto. Ele viu uma pesquisa do Jameson lá. Mas eu não lembro, faz um tempão que eu vi o Espetacular 2, e aí eu lembro que no final tinha o Electro e o Duende meio que trabalhando juntos ali naquela batalha final. Primeiro o Homem-Aranha derrota o Electro, e quando o Electro é derrotado, aí que aparece o Duende Verde. Eu sei, mas é porque na minha cabeça tava que o Duende que indicou pro Electro, mas memória falsa. Mas é o Electro tava... Então, eu na minha cabeça tava que o Harry falou pro Electro, tipo, ele, tipo assim, ele armou o circo que é, deixa o Electro e o Homem-Aranha batalhar ali, e aí, na minha cabeça, ele tinha mandado, falado pro Electro, sabe, tipo, feito uma parceria ali, e aí a hora que o Homem-Aranha estivesse fraco, aí ele vinha e acabava, entendeu? Não, na mas minha memória nem, tava tipo assim. Ele nem sabia. A memória antes, melhorou o filme. Ele descobriu na hora. Na hora que ele viu a Gwen e o Aranha junto, ele olha pros dois e fala, então é você, Peter? O que nota que o cara tem sérios problemas de surdez, né? Porque o Aranha, ele nem mudava a voz pra falar com ele e o cara não reconhecia. Eu falei isso, mas é porque realmente eu não... Por mais que minha memória seja ruim, eu não lembrava. Faz muito tempo que eu vi. Tem um negócio interessante no filme nesse segundo filme do Espetáculo Homem-Aranha, que quando o Peter tá falando com... Quando o Homem-Aranha tá falando com o Harry, o som da voz dele fica bem abafado e ele fala bem baixo, sabe? Aí seria meio que justificativa pro Harry não reconhecer, sabe, que é o Peter. Ele fala mais baixo do que o tom de voz normal dele, e o som da voz dele soa abafado. E isso meio que é só nessa cena, sabe? Porque em todas as outras cenas que ele aparece como Homem-Aranha, o tom da voz dele tá normal. Mas isso tem explicação meio psicológica também. Tipo, se você não considera a possibilidade daquela pessoa ser o Peter, você não associa a voz, mesmo que a voz seja parecida, entendeu? Tipo, isso é meio psicológico também. Vou passar o pano, é bem difícil. Claro que quem se faz tudo isso, né? É bem complicado só eu conhecer a pessoa pela voz. Eu levei anos pra descobrir que Goku e Bob Esponja eram a mesma voz. também como se fosse a mesma voz. Não, mas agora... Mas falando sério, tem várias... quando eu não ligava muito pra... Era mais novo, assim, não preocupava tanto com esse negócio de dublagem, de... Tipo assim, não sabia quem eram os atores, eu não associava que... a voz desse é a mesma voz daquele. Tipo, pra mim, aquele é o personagem A e esse é o personagem B. Eu não associava a voz. Mas é justamente por isso. Não, tipo assim, tinha alguns que eu associava, sei lá, o Ash e o Kuririn, sabe? O Vegeta e o carinha lá do Bucky. O Chaves e o Chapolin. Chaves. Ele é a mesma voz? Mas eu falo assim, tem. Claro que alguns eu sou chaves, mas isso tem de dublagem. Que não, entendeu? Porque é um personagem diferente. Então não... Eu vou comentar sobre a única dublagem que importa. A do Chaves. Por exemplo, a voz do. Eu só fui descobrir depois de velho que a voz do Nhonho e do Seu Barriga era o mesmo. Era o Mário Vilela também que fazia. Achei que era, mudava o dublador. Então, assim, só que assim, nesse caso aí, a pessoa, ela coloca uma. Ela, a voz é mais cara que. Pronto, eu já falei mais de dublagem esse ano do que nos últimos 10 anos juntos. Enfim. Queria só comentar aqui: o Gabriel aqui nos comentários falou que foi o mordomo que contou pro Otto. Eu acho que ele tá falando sobre o Norman ser o Duende Verde, sabe? Pior que eu pensei nisso. O mordomo tipo conta pro Harry, né? O mordomo conta pro Harry, que foi o planador e tal. Aí o mordomo conta pro Otto também. Apesar que, por mais que não mostre no filme, por mais que não mostre, é que era o último pedido do Norman, né? Não conte ao Harry, ele respeitou o último só desejo. Só ele, né? Só o Harry que não sabia, o cara vivia numa bolha, né? O show de Harry. Não, mas assim, pegou a lista telefônica do Alazê, ligou pra todo mundo e falou, ó, o Norman Osborn era o Duende Verde. Aí quando mas não conte ao Harry. Tá, já que a gente tá falando de comentários, o Zé Luiz aqui falou uma coisa que fiquei pensando. Se trouxe todo mundo que sabia da identidade do Peter nos outros filmes, a Mary Jane e a Gwen estavam perdidas pela cidade. Não, a Gwen tava morta. Não trouxe todo mundo que sabia. Não trouxe todo mundo. Tanto que no final, no portal, aparece mais um monte lá. Exato. Até porque se tivesse trazido todo mundo, ia ter que trazer todo mundo que tava lá no vagão do trem lá do Homem-Aranha. Apesar que lá isso. Ele explica lá que mas não sabiam que era Peter Parker, não viram o cara. Ah, sabia o rosto. É, mas o feitiço era específico, tinha que saber que era Peter Parker. É só tu lembrar que o Electro, ele sabia o nome, mas não sabia o rosto, e veio. É, sabia que era tipo, Peter Parker. Só tipo, exatamente, não é Death Note não, cara, você tem que saber o nome. Tipo Death Note, tem que saber o nome e o rosto. Tipo, não, na verdade, só o nome, né? É. Nesse caso do filme. Não, você tem que saber que é Peter Parker. A pessoa... Não, você tem que saber quem é, senão eu escrevo lá, sei lá, um não, não, no filme. Outro. No filme só precisava saber que era o Peter Parker, não precisava saber o rosto. Exato. Só pra comentar, isso daí o filme explica, era pra vir mais gente, era pra vir pra todo mundo multiverso, o Dr. Strange interrompeu. Então é por isso que esse é o problema, né? Inclusive. É justamente porque tá vindo era todo mundo. Inclusive era pra abrir o portal em todos os cinemas, porque os espectadores também sabiam. Exatamente. Pois é, né? Imagina a gente indo parar lá. Mas abriu um portal, chama a tela. A gente acompanhou tudo. Exatamente. Por aqui, um comentário que vocês falaram aí, eu ia falar, mas aproveitar que eu tô lembrando. Eu acho que o Homem-Areia estar sempre na forma de areia ali não é nem porque ele teve uma mudança nem nada, é mais porque o cara tá na defensiva mesmo da situação. Sabe? Não, quando ele no final, quando ele vira humano, ele fala eu voltei o meu corpo de novo, não sei o quê. É, pode ser. Porque assim, na verdade, o motivo mesmo é porque não tinha um ator, né? Sim, motivo real é esse. Tanto que parece que usaram montagem essa do... reutilizaram ali o banco de imagens. É a mesma cena do lá do metrô, lá do Homem-Aranha 3, olha a mão assim, é a mesma cena, você coloca uma do lado da outra. Ele só tá num ângulo de câmera meio diferente, que provavelmente nas filmagens lá estavam o barco indo embora na conda lá, só puseram de trás pra frente, ele virando Homem-Aranha e depois ele desvira no Homem-Aranha. É que gastaram todo o orçamento do filme transformando o Molina no Casa Grande, aí não tinha como fazer com os outros. Agora me ocorreu uma dúvida. As vozes eram dos atores? Porque até aí... Eram. As vozes eram. É porque, assim, dublar é mais fácil, porque dublar não existe em CGI, né? Nos créditos, foi creditado Thomas Hayden Church e o Rhys Ifans, né? No Homem-Areia e o Lagarto. Então, devem ter sido eles mesmos. Eu assisti dublado... Eu só vi dublado também, mas, assim, o Homem-Areia, o Norman, o Lagarto, o Electro, eu não lembro, porque eu assisti poucas vezes o filme dele dublado. Mas, assim, praticamente todos os vilões estavam com a mesma voz e... Só o Octopus eu acho que mudou, que eu acho que era o dublador do jogo do PS4. É porque o dublador se aposentou isso. Ah, ele se aposentou lá em 2010. O Roberto Macedo, que dublava o Alfred Molina em vários filmes no começo dos anos 2000, né? Lá por 2004, 2006, o Roberto Macedo dublava Alfred Molina em vários filmes. Aí, inclusive no Homem-Aranha 2, né? Aí, mais ou menos, por 2011, Roberto Macedo se aposentou porque ele teve problema de saúde. E hoje, ele parece que tá no retiro dos artistas. Ele tá bem fragilizado. Ele não pode gravar, porque ia gravar mais tarde. E ele só gravava o Macedo. Aí não tinha como ele dublar de jeito nenhum. Teve gente até que disse assim: ah, tira ele da aposentadoria só pra tu dublar esse filme e tal. Mas não tinha como. Funciona, ele não tinha mais saúde pra isso, sabe? Uhum. Aí colocaram o Maurício Berger, que é um dublador conhecido também, tipo, que ele dublou o Walter Molina. Tem vários filmes, ele que dubla ele na Pantera Cor-de-Rosa 2. É. Aí, os outros vilões foram os mesmos dubladores. O Willem Dafoe, do Duende Verde, é dublado pelo Jorge Lucas, que também dubla o Máquina de Combate nos filmes da Marvel. O Homem-Areia é o Márcio Simões, que dubla o Nick Fury nos filmes da Marvel. Aí ele também retornou para dublar o Homem-Areia. O Eduardo Borghetti dubla o Lagarto, ele também retornou. E o Electro é o Duda Ribeiro, que também dubla o Batman nas animações da DC. Aí ele também retornou a dublar o Electro. Só o que foi substituído mesmo dos vilões foi o do Dr. Octopus, né? Que era o Roberto Macedo, agora é o Maurício Berger. Pronto, Magari, pode ir. Mas é o pessoal que vai ouvir o podcast e não vai poder ver o que a gente viu. É, o Magari tá. Mas enfim, então o Octopus no filme, 15 minutos depois, voltando aqui. O Octopus, mas a gente já falou meio aqui de todos os vilões misturados, né? Mas é interessante a gente ver, né, que o Octopus ali, ele tá aquele dominado. E eu achei legal como o Peter, ele é inteligente, tem acesso à tecnologia, ele consegue perceber a parada dos tentáculos estarem dominando, né? E se parar pra olhar, o Peter Parker do Tobey Maguire, ele era mais... idiota. Ele era mais nerd de química, se pensar, né? Não sei se vocês lembram das cenas. Uhum. Ele mexe com um pouco de tecnologia, mas quase sempre quando mostra alguma coisa, é mais pro lado da química e tal. Não mostra ele desenvolvendo, tipo, lançador de teia por motivos óbvios. Na hora que ele vai tentar... Aliás, será que a teia dele só sai pelo pulso, sai pelo... Porque, tipo, o Peter do Tobey Maguire, dificilmente ele botava em prática os conhecimentos dele, né? Os conhecimentos dele de nerd aí. Mas ele sempre, quando ele falava sobre os conhecimentos dele, realmente era voltado para a área de química, dessas coisas assim. Química, matemática, essas coisas assim, sabe? Dessa área. Na faculdade ele tava fazendo um curso de física, inclusive, né? Com Connors. Porque quando ele foi tentar arrumar a roda da bicicleta, da moto, sei lá, ele quase matou alguém na rua lá. Mas também tem outro detalhe, que a gente também tem que considerar que esses filmes, eles são de... Por exemplo, o Octopus era de 2004. Bluetooth não era tão onipresente como era, assim, como é atualmente. Mas existia até Bluetooth? O Bluetooth, ele foi... teoricamente, a teoria dele já foi, tinha sido lançada por volta de 98, por aí. Só que, assim, demora pra pegar. Tanto é que se tu for olhar as revistas, ainda lá de 2006, 2007, eles falavam como se fosse a grande novidade e tudo mais. Então... assim, é como se o cara realmente estivesse pegando uma tecnologia do futuro que não tinha como o Octopus imaginar e usando isso como trunfo. Mas em 2004 já tinha nanotecnologia? Existe a teoria. O cara reconheceu. Ele olha, nanotecnologia. Tem uma referência. O Peter comenta que o trabalho de nanotecnologia, já tinha isso na época. Nanotecnologia não é coisa recente, não, gente. Que começou a circular na internet. Uma referência que relembraram na internet há pouco tempo, justamente isso aí que o Gustavo falou, que tem uma matéria que o Norman Osborn estava trabalhando na nanotecnologia, no filme ainda de 2002. É coisa antiga. Mas os estudos, né? Quando uma coisa surge, é porque ela já está sendo estudada há pelo menos uns 20 anos. ou mais, né? Uma então, coisa interessante que eu queria falar aí, porque mencionaram aí 2004, o ano do Homem-Aranha 2, né? Aí vale lembrar que, tipo... apesar de ter ainda alguns furos em relação alguns furos que a gente mencionou, mas esse filme, Sem Volta Pra Casa, ainda teve muito cuidado em algumas coisas, tipo assim, porque o Homem-Aranha 2, ele se passa realmente em 2004, ele se passa 2 anos depois do Homem-Aranha 1. E isso é até citado nesse filme Sem Volta Pra Casa, que o Dr. Octopus cita algumas coisas assim, dizendo que foi 2 anos atrás e tal. Ou seja, algumas coisas eles tiveram realmente um cuidado assim de procurar ver a cronologia direitinho e tal. Teve alguns furos, mas também teve outros acertos bem, bem acertados mesmo, assim, sabe? Tem uma cena desse filme que eles fazem uma referência a um diálogo de Homem-Aranha 2 que eu nem lembrava que tinha. Que é aquela parte que o Peter fala que ele tá tentando ser melhor. Sim, verdade. Mas foi isso aí, eu tenho que dizer que foi uma daquelas coisas que eu gostei muito, porque até eu tinha falado no no que é de expectativas, que eu imaginava que eles iam só trazer a galera pra zoar e usar eles de escada pra exaltar o Holland. Mas não, eles tiveram muito respeito com os personagens antigos e até aproveitaram pra usar pra fechar alguns arcos deles, como o do Andrew. Só um comentário aqui, só pra gente. Tem muita coisa pra gente falar do filme, então assim, vamos tentar ser um pouco mais conciso em algumas partes, porque senão a gente não vai conseguir falar tudo. Então assim, a gente vai deixar de falar coisas. Vai ter coisa que a gente vai ter que deixar de lado. Hoje não funciona esse negócio de esse comentário só pra gente. O quê? Hoje não funciona o negócio de esse comentário só pra gente. Não, mas eu tô falando até pro povo saber também, porque assim, não tem como a gente falar tudo, vai ter trocentas curiosidades que a gente vai ter que deixar de lado por causa de tempo, né? Mas seria até interessante se desse pra fazer tipo um cast em duas partes e tal, porque é muito conteúdo. Mas, então assim, só pra gente fechar aqui a parte dos vilões em si, né? A gente tem o Octo, basicamente chega um ponto do filme em que a gente não falou, né? Mas o Peter confronta o Doutor Estranho, porque ele entende que a maior parte desses vilões, se não todos, se eles voltarem para a realidade, eles vão cumprir o destino deles, que é morrer. Porque vários, a última memória que tinha era antes de morrer, entre aspas, né? Não fica muito bem explicado, mas é mais ou menos nessa linha. E aí ele vai contra o Doutor Estranho, né? Tem até uma luta bem legal entre os dois, né? Que o Peter, inclusive, usa a inteligência para vencer o Estranho. Pois ele vence o Estranho na Dimensão Espelho, que é onde o Estranho, teoricamente, tem vantagem, né? Isso, tinha acabado de sair da Dimensão Espelho, mas ainda tava na maluquice lá, né? Mas, enfim. Então, assim, ele tem essa teoria de que se ele curar as pessoas ali, na verdade, a tia May fala que precisa ajudar as pessoas. E aí ele vai nessa teoria de que se ajudar as pessoas ali a resolver o problema que elas têm, talvez isso vai dar uma chance maior pra elas, né? Na verdade, ele reluta no início, né? Um comentáriozinho rápido, assim, da tia May, é que pela primeira vez, né, nessa franquia deram mais personalidade pra ela do que ser só a tia bonita do Homem-Aranha, que é a chavecada. Mas tem uma frase que ela fala antes, né, de ser a outra frase famosa, mas que eles pegaram da tia May do PS4, né, que quando ela tá lá no festa lá, e ela fala quando você ajuda alguém, você ajuda todo mundo. E levaram isso pro filme, né, é o conselho maior que ela dá ali pro Peter, que move ele, né, nessa questão aí de ajudar os vilões. Sim, não, então, e aí ele vai nessa ideia de tentar resolver os problemas. Então ele, voltando ao que eu tava falando, né, ele estudando ali junto com o conhecimento que ele tem e com o equipamento que ele tinha acesso ali, né, que tinha o equipamento do Stark, vamos dizer assim, que era tipo uma mesa de... Era um laboratório, né, basicamente. É o faz tudo, menino laboratório, né? Que a gente tinha usado lá no outro filme, né? Isso, exato. Então, assim, ele consegue entender o problema do Octopus e resolver o problema, né? Que é uma coisa que eu comentei do Tobey por isso, porque assim, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Peter Parker do Tobey, não era muito tecnológico, ele ia mais por outro caminho, tipo assim, ele não ficava desenvolvendo gadgets e etc, assim. Então não tô falando que isso é um problema, mas não é uma coisa que a gente tinha visto no filme lá anterior. E aí eles vão fazendo, ele desenvolve uma paradinha lá pra absorver, eliminar a eletricidade excedente do mistério. Enfim, vai sendo, mistério não, do Electro. E aí vai tendo todos esses efeitos, e aí é quando a gente vê que o Duende assume de vez a personalidade do... o Norman Osborn deixa de existir e o Duende toma controle de tudo. E aí tem a primeira, tem uma sequência de ação muito longa aí, né, que é justamente a que o Areia vai embora, que eu falei, né? Um detalhe que eu queria comentar é que nessa hora que tem uma briga do Homem-Aranha com o Duende Verde, é uma briga... Ela não é aquela briga toda CGI que normalmente tem nos filmes da Marvel, é uma briga coreografada, tudo. E isso fazia parte do contrato do Dafoe, porque ele só entrou nesse filme com a exigência de que ele faria todas essas cenas, sem dublê. Eu não sei se ele falou que ia fazer todas sem dublê, mas ele falou que queria fazer as cenas, né? Ele queria fazer as cenas de ação. O que ele pudesse fazer, ele queria fazer. Ele não aguenta ser jogado pra cima. Eu acho também que ele não ia aguentar levar aqueles 10 socos na cara. Não é assim, senhora, filho. Vazou a foto de um dublê do Duende Verde há um tempo atrás. Eu disse assim, aí tem um uniforme verde e tal. Aí era um dublê vestindo, né? Então tem dublê. Agora é porque eu sempre vai ter dublê, na verdade, né? Só o Jeff Chan. A gente tá falando da tia May aí. Uma coisa que eu notei na hora do filme, o Pablo Neves comentou aqui no chat, aqui dessa vez a frase do Grandes Poderes foi igualzinho no original. Foi a Fran Sinatra, sim, né? Eu tinha aceito, que é o que tem, até o Fran tem a tatuagem aí, tatuagem do Hoffman. Ah, Austin, não dá pra ver direito aqui. É porque a frase não é com grandes poderes vem grandes, com grandes poderes também devem vir grandes responsabilidades. Hoje eu até fui olhar a cena lá do Tio Ben no primeiro Homem-Aranha do Raimi, e ele fala mais comum aí, que com grandes poderes vem grande responsabilidade. É, que eu tenho, é a que eu tenho tatuada também, porque a versão é mais curta, né? Então precisa caber no desenho. E é interessante você parar pra pensar, porque tem uma diferença, inclusive, né? Quando o Tobey fala, o Homem-Aranha do Tobey fala essa frase no filme, ele fala justamente o que ele ouve, né? Que é a versão mais simples, é a versão mais comum. É o bem grandes responsabilidades, né? O Homem-Aranha do Tobey fala essa versão. E aí ele cria a memória falsa no Tom Holland, porque ele vai achar que era assim a frase. É porque ele ouviu, também devem vir, mas como o Toby falou, vem, aí ele deve lembrar agora da pra frente. Mas é interessante você ver a diferença da frase, né? Porque legal é que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, significa que se você tem o poder, você já recebeu a responsabilidade. E a frase original, que é também deve vir, é você tem o grande poder, e por causa disso, você deve ir atrás de ter a responsabilidade. Exato. É, tipo assim, tem você até um não tem responsabilidade automaticamente. Você tem até um vídeo que eu gravei aqui pro Aracnofã falando da frase também. Busque aí depois. Mas eu acho engraçado é porque o Andrew, ele fala: ah, meu tio falou isso também. Só que tu for lembrar do filme, ele fez um bend stalk de 3 minutos que ele fica blá blá blá blá blá poderes, blá blá blá blá blá responsabilidade, blá blá blá blá blá. Porque não queriam usar a frase igual, aí deu uma enrolada. Aí no Holland, até então, a gente achou que nem tinha usado, né? A gente falou assim, um tinha frase, o outro era mais ou menos e o outro nem teve. Mas mas não tem ainda, não tinha usado. É, não tinha. Mas a gente achava que tinha havido a frase quando o Tio Ben morreu, né? Essa, na verdade, era a principal crítica. Na verdade, nem filmes, existe, né? O Tio Ben nem existiu. Então, mas esse que é o ponto. Os filmes davam a entender que o Tio Ben existiu. Aí, é tipo assim, a gente não tá contando a origem de novo, porque é a mesma origem, sabe? Dava essa sensação. É, tipo assim, o tio dele morreu. Aí ficava meio que implícito que era a mesma história, né? Pelo menos, eu acho que pra todo mundo ficava meio implícito isso. E aí ele fala assim, nossa, mas nem pra mostrar e tal. E ele fala numa cena lá, né, que, eu descobri que, sei lá, pode fazer alguma coisa e não faz. Aí ele fala uma frase parecida. E aí nesse filme a gente descobre que, na verdade, não teve tio Ben morrendo por causa de Peter Parker e falando frase nem nada. O tio dele morreu por outra coisa em algum outro momento. Essa, a teoria lá que todo mundo defendia foi por água abaixo. É, então, eu acho que esse era o principal problema, né? Tipo, não, mas nem podia pelo menos mostrar, né, o tio Ben, dar importância pra ele, mas é porque esse tio Ben não tem a importância transformar ele no Homem-Aranha, né? Não, o pessoal da galera falava, não, tem sim, ele só foi sugerido, não, realmente não teve nada disso. É, não, esse que é o ponto. O que você vai falar, Miller? A versão do Andrew Garfield, que é um pouco mais longa, foi inspirada no, se eu não me engano, foi inspirada na versão Ultimate, que as frases que o tio Ben fala... do que o Ben do Andrew Garfield fala, é basicamente a mesma coisa que o Ben do Universo Mente fala pro Peter Parker lá. Ele basicamente é o grande poder e grande responsabilidade, um pouco mais prolongado, sabe? Que, porque é do Ben. O Ben, pra morrer de repente, vai levar 3 anos. Ele fala, tipo, o tio Ben fala alguma coisa assim, quando você tem a capacidade de fazer alguma coisa boa pra outra pessoa, você tem a moral de fazer, alguma coisa assim, sabe? É justamente esse tipo de coisa que deixa o Homem-Aranha do John Watts meio complicado, porque quando ele aparece nesse filme dos Irmãos Russo, ele aparenta ser um cara responsável, aparenta ser um aranha que carrega um peso, uma culpa. Só que aí isso tudo é apagado no Homem-Aranha de Volta ao Lar e depois no Homem-Aranha Longe de Casa, né? Cara, ele provavelmente, a gente pode assumir que ele teve primeiro esse momento de responsabilidade e tudo mais. Aí chegou um bilionário na casa dele, e aí, cara, o negócio é ser leleque da vida e tudo mais. Vamos aqui tirar máscara, vamos fazer tudo, você vai ser meu capanga, vai bater em que eu mandar bater no Capitão América, bater no pai da sua namorada, bater em todo mundo aqui que eu mandar tu bater e vai estar tudo certo. E pode confiar que se um dia você se der mal, a minha empresa vai te ajudar, confia. Eu vou ser seu sugar daddy, não se preocupe com mais nada. É, eu vou apontar pra aquele alienígena roxo e diga, bata nele. E eu vou colocar um modo assassino, assim você pode matar à vontade. Sim, você pode matar sem culpa. Aliás, esse modo assassino foi usado lá na fake news lá do mistério, né? Lá eu vou fazer Não, o que você vai fazer? Eu vou, executa tudo. Vou ligar o modo assassino. Mas então, assim, o basicamente, o Peter do Tom Holland entrou numa espécie de zona de conforto, né? Viu as facilidades da tecnologia Stark e tudo mais, aí ficou numa zona de conforto e a responsabilidade foi pros ares. É, ele... Sim, aí veio a Tia May, assim, veio fazer um mega trabalho pra trazer de volta a responsabilidade desse filme. É, então, mas esse que é o ponto, né? Não é exatamente igual aos quadrinhos, mas se parar pra pensar, esse... Porque, assim, nos quadrinhos, o Peter, antes da morte do tio Ben e tal, sim. Ele meio que tava com o ego inflado e ele tava fazendo as coisas em benefício próprio. Foi uma história de origem, só que foi uma história de origem e durou 720 edições. Sim. Não, mas o que eu ia falar é que, assim, ele não tava... É, nessa do orgulho máximo, nem nada, mas ele basicamente virou herói inspirado pelos heróis que existiam, né? Tipo assim, se eu tenho poder, eu tenho que ajudar as pessoas. E essa era a motivação dele. Ele não tinha uma motivação de, nossa, por minha culpa, aconteceu algo, e aí eu tenho que compensar, né? Porque o que move o Homem-Aranha, no final das contas, né? É mais culpa do que responsabilidade. É a França. Ah, a frase não é minha, é do Dante, né, que fala que o Peter não pode ver uma culpa que já quer pegar pra ele, independente de quem seja a culpa. Que amiga. Um negócio rapidinho aqui também é que talvez, será que a gente vai ter alguma coisa sobre Tio Ben no, na animação que a Marvel vai lançar, Freshman Year? Pois é a última chance deles de tentar colocar. Mas é isso, coisa. Depois desse filme ficou claro, Tio Ben não existe, Tio Ben E se existiu falou foi aqui, um cara que morreu aleatoriamente. O Marcos Paulo falou que ele saiu pra comprar cigarro e nunca você não morreu. Eu acho que ele saiu, abriu uma fábrica de arroz, de feijão, ou é arroz? Não, feijão. A Tia May foi o Tio Ben e a Tia May dele. Eu tava crente que o primeiro nome do Happy Hogan era Ben, e ele seria o Tio Ben. Eu ia falar isso, você viu que eu dei uma pausa? É porque eu tava calculando se valia a pena ou não a piada. Esse é o meu segredo, eu não calculo. Eu só queria voltar, não sei se o Eric vai falar alguma coisa, que eu queria voltar pra cena daí lá do normal. Eu tô querendo chegar nela, mas eu só ia comentar que no final das contas, é porque eu perdi um pouco da linha de raciocínio, mas eu ia falar que o que tem ali no iniciozinho da Amazing Fantasy, que depois eles lançaram aquela minissérie com grandes poderes, que até onde eu sei ela ainda é canônica, né? Aquela é canônica, mas não é, do selo Marvel Knights, que mostra o Peter na época em que ele lutava, luta livre, etc, tal... Tanto que ela termina antes do Tio Ben morrer. Essa minissérie teve aquela ano 1, assim, que é nessa época também. Teve a Aprendendo a Escalar lá do... Isso, é. O filme 1 e 2, Aprendendo a Escalar até depois, né? Já é depois da morte do Tio Ben. Mas eu falo assim, o que tem antes da morte do Tio Ben ali... É, esse filme 1 e 2 é como se fosse essa época. Só que ao invés dele tá fazendo tudo orgulho próprio, ele tá fazendo porque eu ganhei poderes, tem heróis, e pessoas que têm poderes precisam ajudar as pessoas. Uhum. Ele não tem uma motivação forte o bastante. E é por isso que, no final das contas, acaba justificando várias ações que ele tem no primeiro e no segundo filme, que se tem pessoas que vai pro espaço e faz trocentas coisas, e aí vem um guerreiro interdimensional... Não sou eu que vou acabar com os caras. Tipo, não tem ninguém que melhor que eu pra resolver isso, não, sabe? É mais ou menos isso que ele faz. Quando ele vê que não tem ninguém, ele vai e age, né? Mas aquela postura do Peter no Longe de Casa, de tipo assim, caramba, não, tem gente muito melhor que eu pra fazer isso. Esse cara aí que veio de outro universo, ele é um herói de verdade. Deixa com ele, ela é coerente se parar pra pensar, sendo que ele não tinha essa motivação da culpa de se eu posso fazer e não faço, a culpa é minha. Ele não tinha isso, né? Apesar de ter a frase mais ou menos. Então, enfim, melhora um pouco, né? Ele tinha teoria, não, prática. Tu me lembrou agora daquela cena, na saga de Thanos, a primeira vez que o Aranha encontra o Thanos, ele tá lá sozinho e olhou assim, foda-se, os Vingadores que se virem contigo, isso não é problema meu. Aí ele lembra que ele tá numa nave e os Vingadores estão derrotados, aí ele volta pra ajudar. E esse daí já era um Peter que tinha um pouco mais de coisa. Mas assim, pensa, um herói adolescente sem experiência comparado com outros, comparado com um cara ali que o Nick Fury apresentou pra ele, que aí no meio da briga toda, o Norman dá uma de Coringa, né? Basicamente, todo mundo pode ser doido, né? Só precisa de um incentivo. E aí, só que ele faz em outro sentido, ele fala que... Todo mundo, tipo, nós somos deuses, a gente não pede, a gente toma, você tem um poder que não consegue usar, então é o seguinte, vou te fazer um favor, você vai ver que as coisas que você tá fazendo, você tentar ajudar as pessoas ao invés de fazer o que você quer, tá errado e tal. E aí ele manda o planador pra cima da Tia May, né? Sim. Na hora eu pensei antes dessa parte, só queria comentar que toda a construção do começo dessa cena é muito boa, que o sentido de aranha ela começa a avisar e, tipo, vai criando aquela tensão no ar, o Peter vai olhando de um vilão pra outro. Ah. E daí ele vê que tem uma bomba do duende que ele colocou naquela caixa. E daí começa lá a luta dos dois e, cara, a trocação de soco entre eles é muito boa, é muito palpável. E nessa cena a gente vê que o William Dafoe realmente não precisa de máscara pra ser o Duende Verde, porque assim, sim, o Peter tá lá socando a cara dele e ele dando risada, tipo, olhando com aquela cara de lunático pra ele, e a cara dele sozinha é assustadora. Nem aquele duende protótipo lá que tinha no Sam Raimi, que todo mundo fala que devia ser usado, era tão assustador quanto a própria cara do William Dafoe. Ele é muito bom. 20 anos depois corrigiram isso, né? Nesse filme. No filme original só mostrava naquela zona do espelho, né? Sim, sim. Basicamente, o Duende Verde aí atacou o coração do Peter, né? Primeiro atacamos o coração dele. Exato. Exato. É. 20 anos depois ele conseguiu matar também. Um negócio que eu queria comentar também, que falou do sentido de aranha aí, que a cena é muito boa. Eu também queria lembrar que na cena que o Peter... meio que o Doutor Estranho dá aquela pancada no Peter que tira a... meio que a aura lá do Peter do corpo e tal. Meio que ali foi o sentido de aranha do Peter que fez ele conseguir desviar, né? Do Doutor Estranho. Sim. O Doutor Estranho tentando pegar a caixa da mão do Peter e a mão desviando. A gente pode notar que tem os traçozinhos de sentido de aranha que a gente vê nos quadrinhos ao redor da cabeça do Peter ali. Eu não tinha reparado isso, eu fiquei assim, que ele conseguiu. E aí, alguém falou aí no grupo, acho que foi o Magari, alguém falou que era isso. Assim, ah, é verdade. Uma coisa dessa da interação de vilões aí, pouco antes da Tia May ir pro espaço, não igual o Peter foi, que tem até uma interaçãozinha dela com o Dr. Octopus e não tem como não pensar no casamento deles nos quadrinhos. Eu pensei nisso, né? Eu pensei também. Eu achei que talvez ele ia falar alguma coisa, tipo assim, que a meio que ele conheceram diferente. Você quer água filtrada ou salgada? Ah, sei lá, você é um povo, né? Isso fica estranho em português, né? Vamos dizer assim. Ah. Mas em inglês, tipo assim, because you're an octopus, né? Tipo assim, é o próprio nome dele, né? Em português a gente tem, tipo, ah, ela tá zoando ele. Não, não, ela tá simplesmente falando o nome dele. Sim. Alguém faz uma montagem dessa cena dela falando, não, é porque você é um octopus, e a cena seguinte era o planador acertando ela. Aí o Harry, o Norman, manda o planador pra cima dela e fala, não curte a Harry. Caramba, a gente tá falando a 1 hora e 45. E não tem nada. Isso agora, nem chegamos na parte principal. É, então vamos agora. Então vamos tentar. Daí, então... É legal que na hora que ela vai morrer lá, que ele pergunta, você está bem? Eu fiquei imaginando. Não, eu tomei mal. Tomei mal. Ah. Aí que ela fala, né, a frase pro Peter e tudo mais. É. Eu lembro que nessa hora eu virei pro meu irmão e falei, todo mundo que fala essa frase morre. E daí, minutos depois aconteceu. Vou te contar um segredo. Até quem não fala essa frase morre. Bom, na hora que acertou ela, eu pensei, morreu. Aí ela levantou e conversou um tempão. Boa, vamos lá, vamos sapatear, morreu. Vamos sair. É, A Tia May não pode morrer. Em qualquer realidade tem que ser difícil ela morrer. E daí ela. O Tom Holland, né? É um ator muito bom, né? A gente sempre falou isso. O roteiro não ajudava, mas o ator é muito bom. Nesse filme, outros filmes ajudaram dele. Os três atores do Homem-Aranha. Os dois atores que interpretaram tanto o Homem-Aranha quanto o Garoto de Ferro são bons. E aí a gente tem, avançando um pouquinho, tá lá o Ned e a MJ, né? Eles querendo falar com o Peter. Essa é a minha parte que eu mais odeio no filme, que eu fiquei torcendo pra... O filme tem tanto furo, podia ter mais dois, um em cada cabeça deles. Caramba. Mas isso. Não se preocupe, eles não vão voltar nos próximos filmes. Ah, não. Tenho minhas dúvidas. Mas os personagens, você acha que eles estão ruins? Assim? Sim. Sim. Eles são adolescentes padrão. É por isso. Pra ser ruim, tem que melhorar muito. Eles são menos idiotas que o padrão de adolescente de filme. que normalidade é o portal e do nada lá é a forçar a amizade. Não, mas teve uma justificativa nessa dos portais, porque quando o Ned conhece o Doutor Estranho, ele fala: ah, a minha avó fala que a magia corre nas nossas veias também. Então isso. Eu me apeguei nisso. E no final o Estranho fala também, né? Você abriu um portal, tal, ou seja, tem alguma coisa diferente nele, né? Não, sim. Só abriu porque abriu. O Doutor Estranho dá uma olhadinha, tipo, ó. É, tipo assim, é uma coisa diferente. Ah, tem, né? tem futuro. Se tu for lembrar, tem alguma coisa macabra nele. Se tu for lembrar no filme original do Doutor Estranho, é um demoníaco. Todo mundo pode fazer. O problema é que, principalmente gente como o próprio Stephen no começo, tem um preconceito com magia, né? Não acredita e por isso não faz. Como o Ned é aquele cara que ele acredita fácil nas coisas, aí pra ele foi relativamente fácil. Faz e sentido também, tanto lá... que o Estranho custa, né? O Estranho custa conseguir, ele é o que mais demora. Custa, porque justamente, chegou uma hora que ou ele fazia ou ele morria. E só assim pra ele fazer. Exato. Então assim, aí tem a cena que, resumindo aqui um pouco, né? Ele quer falar com o Peter, e aí ele consegue abrir um portal, e aí o cinema desmorona e tal, porque chega o... Engraçado que quando aparece no beco lá, eu fiquei em dúvida. Será que é o Peter? Mas ele tá muito, tipo, animado, tipo... Ah, não, é pela postura, eu falei, isso é o Garfield. Não, eu não achei que era o Garfield, porque ele tinha que vir no skate. Na verdade, eu achei estranho, porque aquele beco lembrou o beco do Aranha 2. Eu vi o pessoal comentando que ele abriu o portal para outras dimensões. Não, os dois aranhas estavam perdidos por aí. É, eles falam que estavam procurando o Homem-Aranha. Praticamente uma cópia do Spider-Verse. Exatamente. Inclusive, o Peter Tobey tá a cara do Peter B. Parker. Pois é, os dois são tiozão. Só que o Peter B. Parker sabe interpretar. O pior é que eu tô vendo na internet, tem muita gente elogiando a interpretação do Maguire nesse filme. Até aí a nostalgia faz assim, um pouco elogiar a série dos 94 do Homem-Aranha. Mas o negócio, assim, eu zoo também, né, a atuação dele, mas eu acho que ele é, tipo assim, ele é um ator médio, entendeu? Tem muita atopia. Eu não acho ele um ator ruim, mas, tipo assim, ele é ok, sabe? Tipo, você não é nada fantástico. Ele não sabe fazer interpretação, não tem expressão. Na cena que ele vai impedir o Holland de matar o duende lá, aquela cara de que tá com o peito segurado dele é... Mas aí... Surge o Andrew Garfield, né? E ele vai lá pra... Eles estão lá na casa da avó do Ned. Aí prova. E daí ele chega, né? Fica, mas eu também sou o Peter Parker. Ele diz, prova. Ele gruda na parede, solta a teia. Daí a véia fica maluca. Não, te limpa aquela teia lá. Aí a MJ vira pro Ned. Não, tenta trazer o Peter agora, né? Aí ele faz um movimento Peter, lá de Peter, novo. Peter. Quero falar agora com eu tenho a verdade. Aí trouxe. E daí, de novo, o cinema vira estádio, né? Porque... Aí foi... Quer dizer, a minha sessão tava meio vazia, como eu falei. Não teve muita. Teve gritaria de sempre, mas não teve. Mas ontem... Eu passei a tarde voltando do cinema. Eu vim vendo aqueles vídeos gravados de cinema de reação. Parece estádio de futebol em alguns lugares. A sessão que eu tava, eu até achei que isso que era... Eu até comentei lá no grupo que isso que tinha estragado um pouco a minha experiência em ver o filme, né? Porque o pessoal tava gritando o tempo todo, na fileira de trás o pessoal... Conversou o filme todo, basicamente. Mas eu tava até comentar aqui de uma vez. Eu acho que no final das contas o que atrapalhou um pouco pra mim não foi nem isso, foi... Como tem que ficar moderando um monte de coisa, do Aracnofã, de spoiler e blá blá blá e tal. E desde junho, mais ou menos, era só isso, né? Só assunto de filme o tempo todo. Quando eu peguei pra ver o filme, eu tava tipo... Por mais que eu tenha gostado muito do filme, eu tava tipo de saco cheio de spoiler e de rumor, sabe? Que na hora que acontecia as coisas, tipo, ao invés de eu ficar empolgado com o que tava acontecendo... Todo aquele sentimento acumulado de 6 meses de chateação atrapalhou você ainda, né? Você tem que fazer igual eu. Abraça e vamos lá pro spoiler, me joga tudo. Tanto que foi um spoiler que me fez animar pra ir assistir. Eu evitei os spoilers, é óbvio que chegaram alguns vazamentos, assim, só que como eu não abria links nem nada, eu sempre ficava naquela... Eu não tô indo atrás, eu não tô confirmando nem nada, né? Pode ser a montagem, pode ser fanmade, tudo essas 90, coisas, então assim... 90% do que vazou era real. Sim. Então, assim, eu fui com a cabeça assim, esperado que os dois apareçam, mas pode ser que não apareçam, né? Eu não tinha me dado a oficialização da informação. Isso do Peter, do Andrew e do Maguire aparecer era 100%. Porque eles não iam fazer um filme com um vilão de outra realidade, com tudo, sem trazer os dois aranhas. Tanto vazamento que tem. Inclusive, o vazamento mais... Não vou nem mentir, o... O Magaren conhece, mas tinha gente. O vazamento mais espalhado do. Do Homem-Aranha, né? Que foi a foto do Andrew Garfield, quando a cena passou no filme, e disse assim, olha ela aí! É, tipo isso. Assim, assim. O Andrew Garfield segurando o andaime assim, falando. O que você fala, Paulo? Não, é, o Magaren, ele até sabe quem é, que tinha gente que tava defendendo, não, tem que ser três Tom Hollands e tem que botar um deepfake nos outros filmes pra ser o Tom Holland no lugar. O ódio, a pessoa ela tem que defender o MCU de qualquer maneira, aí defende assim, não, tem que apagar os filmes da história. Mas assim, igual eu falei, eu não achei o filme ruim e tal, me atrapalhou particularmente, mas isso é uma coisa minha, porque eu tava muito incomodado com toda a experiência das paradas que rolaram, sabe? Eu não fui atrás de spoiler nenhum, não fui atrás de rumor nenhum. A única coisa que eu me envolvi era falando, calma gente, isso aí não tá confirmado. E era basicamente isso. Fui com a expectativa mais ou menos. Ontem, hoje, eu vi gente reclamando, xingando, chorando que tanto o Andrew quanto o Tobin não estavam mentindo. O Ned sem vida que não sabe que existe um negócio chamado contrato. Os caras são orientados a falarem que não está no filme. É assim, ele, não é, ele acha que todo mundo é igual o Tom Holland, que fala, não fala que vai ter. Ih, nesse até orientados. O Holland segurou. Se te perguntar, o que você fala? Ele é o seu Tom Holland. Se te perguntar, o que eu falo? Que você nega. Eu lembro até que teve uma entrevista que o Andrew Garfield disse assim: eu não recebi nenhuma ligação. Vai ver, ele tava falando a verdade. Vai ver, a Marvel se comunicou através de e-mail, vídeo chamado, qualquer coisa assim. Não. Semana passada teve uma entrevista do Andrew Garfield sobre o outro filme que ele tá fazendo lá, o tal do TikTok, lá, o TikTok, sei lá qual que é o nome do filme. Que a repórter fala assim: ó, se você está no filme, você pisca. Aí ele fica com o olho. Olha, eu não estou piscando, olha. Aí depois ele até fala, olha, eu pisquei, mas é porque encheu de água, não é confirmando. Não. Agora, já que a gente está falando deles aí, né, eu gostei muito da participação do Andrew Garfield no filme, porque assim, ele é um ator muito bom, sim. Mas ele deu muito azar. Então, ele estava sofrendo mesmo do Holland. Ele é um bom ator que não teve sorte com o roteiro, já que o cara que era um péssimo ator teve sorte com os roteiros. Sim. O Andrew Garfield é o melhor ator a ter interpretado o Homem-Aranha até os três. Não, ele e o Holland eles são bons. Os dois são o Holland bons. Também é muito bom. Você vê os outros filmes do Holland, ele é um bom. Mas eu falo assim, o que eu quero dizer é, eu gostava da atuação dele, né? Eu gostava do Peter Parker que ele fazia também, mas aí já é gosto pessoal, eu sei que tem gente que não gosta e tal. Mas o que eu queria dizer é, como os filmes do Tobey Maguire são muito aclamados, e os do Tom Holland estão em alta agora, meio que ficava no limbo ali, né, os do Andrew Garfield. E eu achei legal que ele tem esse sentimento de ser o pior, né, tipo, que eles ficam reforçando o tempo todo que não é. Eles usam o título do filme dele, que era Amazing, né, justamente pra elogiar. Você é Amazing, né, você é espetacular. Então, o Aranha do Andrew Garfield é como se fosse o Homem-Aranha cult, sabe? E ainda usaram assim, o filme pra... É porque a gente, no fim das contas, é porque... É que nem eu tinha visto em algum canto que o pessoal fala... A gente fala do Aranha, a trilogia do Raimi, a trilogia do MCU. Mas ninguém fala, por exemplo, os filmes do Mark Webber. A gente fala os filmes do Andrew Garfield. Pra ver como, assim, até a direção ela foi apagada, nesse caso. O cara realmente teve muito azar nisso. E eu concordo com muito do que foi falado no trailer do John sobre os problemas desse filme do cara. Mas o que eu gostei realmente... Foi ter aproveitado esse filme para fechar coisas que ficariam abertas no coisa dele. Sim. E até também fechar coisas até do próprio Homem-Aranha 3 do Raimi, que meio que ali o cara contou. Olha, a gente deu assim, porque aquele final do Peter da Mary Jane ainda ficou aquele negócio muito melancólico, o do Aranha 3. Uhum. Mas ali numa frase já resolveu tudo. Olha, a gente teve problemas, mas a gente deu um jeito. Mas dá certo. O do Tobey Maguire, ele teve um fechamento, de certa forma. Assim, mas o Andrew Garfield, por causa do acordo com a Disney, foi simplesmente limado, né? Isso era pra começar uma... É tipo, ia mostrar ele lidando com a perda da Gwen, que eles tiveram que resumir ali em 20 minutos de filme ali no final, que pra mim é a única parte que tá, eu gosto do espetacular do que muita gente não gosta, mas é aquele finalzinho ali que, ao invés de terminar na tristeza e tal, eles falam assim, opa, e aí 6 meses depois, tá, ele resolveu tudo e já tá, essa parte me incomoda um pouco. Eu adoro esse filme, Espetacular Merendo aí. Então, eu também. Esse final do Homem-Aranha, do Espetáculo Homem-Aranha 2, até pelo fato de ter sido rebutado, Daria até pra pessoa achar que o Aranha morreu ali enfrentando o Rhino, porque corta do nada e fim. E nunca mais o personagem ali mostra que ele tá voltando. Se bem que o Andrew fala nesse filme que eu passei um período negro, não sei o quê, eu reneguei o meu lado. É o Homem-Aranha dos anos 90, pré-saga do clone, basicamente. Sim. Ele deixou aquilo dele, eu reneguei o Peter Parker, virei o Homem-Aranha, só o Aranha. Fiquei violento e tudo mais. Ele fala isso até no momento lá que eles se encontram, finalmente. Ele fala, o cara acontece com você. Que eles dão, começa a dar o apoio moral, chega o Tobey Maguire, perdi o Tio Ben, daí chega o Andrew e fala, e eu perdi a Gwen Stacy, ela era a minha MJ. E eu lembrei até das piadas que eu tinha um pessoal perdido que falava, por que a Mary Jane tá loira no filme do Espetacular Homem-Aranha? E daí eles se juntam, começa a trabalhar lá, pra trabalhar naquela cura dos vilões ali, pra mandar eles de volta. E o Tobey Maguire vai fazer o antissoro, que é voltado pra... Foi até uma coisa que eu gostei também, porque eu jurava que só ia aparecer por uma cena lá na Estátua da Liberdade, ia ser uma coisa rápida, ia ser meio como aquela galera... Por exemplo, vocês lembram o pessoal do Rebels aparecendo no Star Wars 9? Não, mas apareceram assim lá, vamos junto na galera. Assim, essa coisa rápida e bem superficial, mas não, deram tempo de tela pra eles, mostraram a interação, deram tempo até pros caras fazerem piadas uns com os outros, os negócios das costas. Eu tava com receio que o Paulo deve entender. O Paulo deve entender que ele assistiu o Gokaija. Uhum. Tava com medo de aparecer, tipo, algum do pessoal que só aparecia balançando a cabeça, tipo, dando aprovação pros mais novos. Ah, sim, que nem o Power Rangers é desse jeito. Se eu for olhar o Forever Red, foi desse jeito. Mas, enfim, voltando aqui ao que eu tava falando. Eles fizeram até momento assim, eu não sei se foi se o meme existiu nos Estados Unidos ou não, mas quando o Tom Holland fala, isso não é problema meu, a câmera foca no Tobey. Uhum, sim, tem isso, tem a piadinha dele descobrindo que o Tobey Maguire só tá tendo orgânica. Tem até uma piada sobre as costas do Tobey Maguire, né? Porque o ator tem problema na coluna, né? Quase deixou de ser Homem-Aranha por causa disso, por causa de um acidente. Aí eles até botaram isso no filme. Ele caiu, a interação dos três é muito boa. Mas não deu muito problema, porque, como diria a Tia May, ele não é o Superman. Mas assim, a interação dos três eu achei muito boa, assim. E eu vou falar uma coisa, não é porque eu sou muito bom em prever as coisas, foi uma coincidência. A minha expectativa era o que teve no filme, vamos dizer assim, de interação deles, sabe? Ah, mas é porque eu sabia... Não, é porque... Eu esperava por aquilo, sabe? Por essa quantidade. Quem ouviu o último podcast sabe que a nossa expectativa pra isso era baixa. Pois tinha que ter alguém pra fazer conta naquele programa que vocês foram, porque tava todo mundo com a expectativa ruim. Eu tô assim, gente, como assim? Mas o que eu ia falar é isso, assim, superou um pouco, pra mim, a interação entre eles, né? Aquele tempinho lá, antes dos vilões chegarem deles, tipo, foi o vilão mais estranho que vocês enfrentaram? Só, tipo, esse bate-papo, assim, eu achei muito legal. Essas coisas que eu gosto de os Aranhas versus... Até os quadrinhos que não tem roteiro, essa interação entre os dois Aranhas. É um negócio muito mínimo, mas assim, que é muito a cereja do bolo, né? Pra mim também a interação entre os três foi essa perfeita. Essa que é a diferença, né? Pra um roteiro bem feito. É justamente bem feito. A gente falou de que tem alguns furos, tá? Tem muito menos furos, né? O roteiro tem furos se você entrar no detalhe demais, né? Mas resgata assim, bastante coisa das outras franquias também. Eu acho que eles mantiveram muito respeito ao material que eles estavam pegando, né? Era o medo do Paulo, não ficou só aquele negócio de exaltar o Tom Holland. Eu acho que exaltaram a história do Homem-Aranha no cinema. Exato. O foco do filme é desenvolver o Homem-Aranha do Tom Holland, ele só é o principal e tal, mas os outros têm tanta importância quanto, né? Exato, e uma coisa que eu gostei foi que eu pensava que, assim, era um medo que a gente tinha no outro de cagarem com os personagens, já que ia ser um diretor diferente. Mas não, assim, eles mantiveram a curva em que eles tinham parado, por assim, a essência, pronto, melhor frase. Até próprio Norman respeito. Ficou mais perigoso, na minha opinião. Sim, concordo. Talvez o John Watts tenha consultado o Mark Webb e o Sam Raimi, né? Principalmente agora que o Sam Raimi tá trabalhando no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aí provavelmente, talvez eles dois tenham tido algum envolvimento para tentar manter na mesma linha, sabe? Seguindo pelo mesmo tempo. Um dos boatos que a gente até comentou no podcast passado era isso, que eles consultaram esses diretores para saber onde, que caminho esses Homem-Aranhas teriam tomado. É, até porque o Sam Raimi tá lá vizinho, né? É, então, precisa ir muito longe. A Camila comentou. É, bom, eles só perderam a chance eles só perderam a chance de na cena pós-crédito lá com o Venom colocar o Nicholas Hammond como o barman lá do... Aqui, mas ok, visualmente é legal, mas foi irresponsável pra caramba ir pra Estátua da Liberdade, né? É o ponto caramba. Deles. Ah, não, se você chegar, você vê o Tocha, mas o Tocha é um e o Aranha sempre se controlar nos quadrinhos, a batalha com o Mistério no Homem-Aranha 2 no jogo, é na Estátua da Liberdade. É porque, assim, tinha um pouquinho mais de gente ali, né? Que a chance de quebrar as coisas era maior. Eles colocaram a demonstração de destruição no escudo e nos andeiros. É. Não, mas justamente, o Peter, na verdade, ele era contra a ideia do escudo no coisa. Ele era um conservador, então ele... Não, vou destruir aqui pra só cair o escudo e botar a tocha de volta. Não é que ele era um conservador, é que ele não aceitava a ideia de homenagearem o Capitão América. É exatamente o que eu ia falar. Se fosse um reto arque no peito da estátua, ele ia apoiar. Se fosse um holofote na mão, né? Um raio. Mas essa batalha final como um todo, ela é bem legal, principalmente que é o que a gente tá falando, os detalhes na cena que ele sai correndo e os três se balançam e pousa na estátua lá, o arrepio do Magari aqui e é legal porque assim, eu não notei isso na hora lá no cinema, eu notei depois. A hora que eles vão pousando na ordem, assim, que eles apareceram, né? Primeiro cai o Tobey Maguire, depois o Andrew Garfield e o Tom Holland, tipo, fechando aí a história do Aranha no cinema. E o que eu tava querendo comentar é que, assim, você vê tanto respeito ao material aí das outras franquias, que, assim, quando o Peter tá lá interagindo com o Octopus, você vê que sobe a música tema daí do Homem-Aranha lá da franquia do Sam Raimi. Quando é o Andrew Garfield lá que tá numa cena de destaque, vem aquela música do espetacular Homem-Aranha 2 também, fazendo referência. É muito bonito, cara. O Pablo Neves, Pablo Neves comentou aqui que o Peter tirou o escudo do Capitão de novo. A trilha sonora desse filme realmente ela foi muito boa. Tipo, assim que o Dr. Octopus aparece na ponte lá, já toca a música tema do Dr. Octopus do Homem-Aranha 2. Toca a música tema do Duende Verde. Até o Electro toca uma música tema mais... Eu não sei se é... Tá um pouquinho diferente, mas lembra assim a música tema do Electro. E, inclusive, o compositor da trilha sonora desse filme, Michael Giacchino, eu acho que foi ele que compôs a trilha sonora do Espetacular Homem-Aranha 2. O Espetacular 2 foi o Hans Zimmer. Ah, verdade. Mas o tema era, não sei se foi tudo, foi tudo. Eu ia comentar que eu achei interessante os detalhes que coloca no roteiro pra deixar a história mais rica, vamos dizer assim, é que eles são heróis que agem sozinhos, normalmente, né? Sim, sim. Então, a primeira tentativa deles dá totalmente errado, porque tá cada um por si, né? E aí, funciona quando eles começam a trabalhar juntos. É aí que vem a cena dos Vingadores lá. Dos Vingadores. Ah, mas eu já agi com os Vingadores. Eu tenho um pouco mais de experiência em agir sozinho. O Tobey Maguire na cena é mesmo. Que bom. É de comer. Inclusive, toda vez que o Tobey Maguire aparecia sem máscara, eu pensava assim, orelha. Ah, é o Tobey Maguire. Porque a orelha tá... A pessoa vai ficando mais velha, né? Nariz e orelha. Sim. Enfim, aí a gente tem aí o final, inclusive com o Octopus se juntando a eles lá. É, pra ajudar, o Octopus chega lá e parece que ele vai pro lado dos vilões, mas ele pega o Electro e... O Octopus bem até, ser, né? Superior, né? Querendo se juntar aos aranhas ali. Ele é o quarto aranha que aparece. Um deles. Mas é até interessante que eles conseguem resolver, né? Eles acabam lá, derrotam todos os vilões. E o negócio, no final das contas, dá errado por causa do Duende. Ele vem e explode lá o feitiço do estranho. Solta tudo. E aí começa a atrair outras pessoas, né? Que basicamente o problema que tava dando continua, né? Sim. Aí tem os cameos lá do Kraven, do Rhino, do Escorpião e da Gata Negra. Então, isso não é olhar... Não é ver forma em novo, Pareidolia. O Kraven, eu até concordo. O Kraven e o cara... meu irmão disse que viu o Rhino. Não, lá, tipo, eu acho que... eu vi o Rhino, eu vi. O Kraven eu não, nem percebi. O Rhino eu vi uma coisa grande, um chifrão assim. Então, eu vi um cara com um cajado, acho que é ele que tava falando que era o Rhino, né? Tava segurando um cajado ou algo assim. Cajado. Eu acho que era ele. Eu vi um segurando como se fosse uma lança. Pensei, deve ser o Kraven. Porque parecia uma lança. Eu vi o Rhino, agora os outros eu não vi mais, não. Os outros não consegui ver. Tinha um cara lá que segurando na foto do Maurício, era o Morbius. Mas aí é interessante que, aí beleza, tem todo o problema, tem o ponto de virada ali do Tom Holland, que não é exatamente ele que para pra não matar o Norman, né? Não, ele tem uma ajuda ali do Tobey. Só sobre a interpretação. Mas aí é bom que assim, é meio que o Tobey impedindo é meio que assim, cara, pensa direito no que você tá fazendo, né? E aí o Tom Holland, sim, ele pensa e aí cura o Norman, que fecha o arco do Norman, inclusive, de uma forma melhor, né, do que ele morrendo. Ele finalmente é curado, vamos dizer assim. Ele vira um mendigo lá. Só fica lá. É verdade. Ele vira um gaga. Ele vira um velho gaga, que ele já tá com 700 anos já. O problema do Duende Verde era a mente dele. Então a cura é apagar a mente dele e ele fica assim daquele jeito. Apagar o Duende. E isso é um negócio que eu queria comentar também do Tobey Maguire. Eu comentei com um amigo meu, ele concordou até. Quando saiu o primeiro filme do Tobey Maguire, eu tinha lá 7 anos assistindo cinema também. Então essa franquia foi me acompanhando muito assim ao longo do meu desenvolvimento como pessoa. E sendo o Homem-Aranha meu personagem favorito, isso foi muito minha bússola moral e ética por muito tempo, sabe? E eu acho que de alguma maneira eles colocaram isso na tela, porque é o Tobey Maguire que tipo, sempre tava lá assim. Por exemplo, o Andrew Garfield tava mal, ele ficava, não, você é espetacular, você é um herói, você é bom. E o Tom Holland é a mesma coisa, ele quase matando o duende, o Tobey Maguire chega lá, tipo, põe a mão lá, tipo, tenta e fala, cara, pensa no que você tá fazendo, não é por aí. É mais ou menos como eles sendo um segundo tio Ben pra esses outros dois Homens-Aranha. E eu achei isso muito bonito, que era um rumor, mas... que ele apareceria como tio Ben, né, na filme. Sim. Mas, sim, cara, ele já, assim, até no próprio filme, na cronologia do filme, ele deve estar com uns 40, 50 anos já, então ele realmente tá já nessa hora de ser o adulto responsável. Sim. Não, e eu achei muito bonito fazerem isso com ele, sabe? Porque, pra mim, ele tem esse significado e ver isso, assim, em tela, assim, foi bem bonito, foi bem tocante. Um exemplo desse amadurecimento dele, assim, pra mim, foi quando ele... A gente vê uma diferença lá, o Andrew Garfield tá babando lá porque o Tom Holland tá com a MJ, né? E ele tá lá assim, oi, pra ser eu e tal. Aí o Tobey fala com ele, né? Tipo assim, ah, você tem alguém? Aí ele, não tem tempo pra essas coisas, né? O Andrew Garfield, ele dá aquela desculpa meio... coisa. E a sensação que dá é que, assim, a sensação não. O Tobey já resolveu a parada. O Peter Parker do Tobey Maguire já resolveu a parada com a Mary Jane. Mas ele é maduro o bastante pra não falar assim, ah, não, mas e você tem? Ele não responde assim, ah, eu tenho. Ele responde tipo assim, ah, é complicado, mas ele conseguiu dar certo e tal. Justamente em respeito ao sentimento do outro cara, sabe? Que, tipo, o cara não tá lá sofrendo e você fala assim, ah, não, eu tenho, tá tudo bem, sabe? Você sim, fala, sim. É difícil, mas a gente conseguiu e tal. Meio que aquela resposta dele é, desiste não, cara, que você também consegue. Sim, então, é filho, muito é um legal isso. Mais maduro, assim. Uhum. E aí, no final das contas, o feitiço tá todo avacalhado e o Peter Parker vai lá no Doutor Estranho e ele fala, né, não, refaz o feitiço e tal. E aí o Estranho fala que não dá tempo, né? Aí o Peter, ele meio que propõe um feitiço mais simples pra se fazer, que é, então faz todo mundo esquecer quem é Peter Parker, ao invés de que Peter Parker é o Homem-Aranha, né? O Doutor Estranho fala que isso não dá tempo. E esse que é o ponto de virada e o sacrifício máximo, né, dele. Tipo assim, não, então... pra salvar todo mundo, eu me sacrifico. É basicamente isso que ele faz, né? Ele não morre, mas... Esse meus coadjuvantes bosta aqui. Cadê o sacrifício? Ele se livrou dos dois coadjuvantes? Eu só vi lucro. Mas assim, pensa, cara. Todo mundo que você conhece, que te conhece, não vai lembrar mais de você, sabe? Tipo, eu não isso sei é uma explicar... proposta? Aonde eu aperto? Eu não sei explicar isso pelo lado científico e tal, não, mas todo estudo que eu já vi assim, falando, fala que para o ser humano se sentir completo de alguma forma, ele tem que se relacionar com outra pessoa. Ah, sim, independente do tipo de relacionamento que seja. Então, assim, o cara tem que começar do zero. Tem aquilo, sabe? Sempre tem aquele papo de a pessoa só morre quando é esquecida. Sim, sim. Tem um monte, eu já vi uns delas, tem um monte de estudos, né, sobre como que funciona o cérebro da pessoa que tem mais contato com outras, quem não tem, enfim. Tem uma frase que a professora de história minha falava, que era, nenhum homem é uma ilha, né, uma frase famosa. Ah, sim. Então, assim, é necessário, né, e aí basicamente o cara continua lembrando das pessoas, mas as pessoas não lembram dele. Ah. E isso eu não tô falando só da MJ lá, né, todo mundo no rap lá no final, ele sabe quem é, mas o rap não lembra dele. Inclusive, aí tem um ponto que dá pra pirar um pouco pensando, que é tá, ninguém lembra dele mais, né? Inclusive, dá pra gente fazer até um... Antes de eu falar o que eu ia falar, dá pra fazer um paralelo um pouquinho com os quadrinhos aqui, né? No, em Guerra Civil, o Peter revela a identidade, o mundo fica sabendo. Ele tem problemas por causa disso, é mais ou menos o que aconteceu no filme. A, não é exatamente igual ao filme, mas a tia dele leva um tiro e vai morrer, né? Então é, também tem ali uma coisa semelhante. E ele resolve isso apagando o com o Doutor Estranho, fazendo um feitiço que faz todo mundo esquecer que Homem-Aranha é Peter Parker, né? É, se parar pra pensar, ele é óbvio, né? Essa referência fizeram. E nos quadrinhos tem uma parada interessante, que quando o Peter chega e revela, sei lá, pro Quarteto Fantástico, né, o Homem-Aranha chega e revela pro Quarteto Fantástico que ele é o Peter, as memórias meio que desbloqueiam, vamos dizer assim, sabe? Não é como se a pessoa tivesse conhecido ele de novo. Ela lembrava. Não tô falando que isso vai acontecer nos filmes, não, mas é só um comentário aqui. Mas, é, voltando, né? Fechando parênteses. O que eu ia falar é que, pra todo mundo esquecer do Peter, se você começa a pensar demais, significa que a maior parte dos registros, por exemplo, sei lá, no celular da Mary Jane, da MJ, desculpa, tem, sei lá, um vídeo dela abraçada com Peter. Esse vídeo não pode existir mais. Não pode ser um vídeo que ela não reconhece com quem ela tá abraçada. Então você começa a pensar nos detalhes, assim. Os nudes que ele às vezes pode ser aquelas memórias distantes. Tipo, você vê uma, a turma da escola de 95. Nossa, aí, quem olha que a data, esse cara mesmo? Olha a data tá escrito lá, anteontem, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é... É, se ele for pra escola, ninguém lembra dele, nenhum professor lembra dele, o povo não deve deixar nem ele entrar na sala, entendeu? Então, é, o filme não preocupa em entrar nesses detalhes, mas se começar a parar pra pensar demais, nem o quarto dele na casa da tia May pode existir direito, entendeu? Porque o Happy vai lá pra pegar as coisas, por exemplo, né? Porque ele era o contato mais próximo, não faz sentido nenhum ele entrar num quarto e tipo assim, aí, esse quarto é de quem? Ah, ele, fala, ele pode falar, a May falou que ela tinha um sobrinho mesmo, mas nunca conheci ele, não é daqui, ah, sei lá. Sim, eu cheguei a pensar umas coisas assim, quando ele encontra o Rap, eu pensei em umas coisas assim, mas eu pensei, tipo, ah, ele virou aquele parente distante que o Rap não conheceu, mas eu entendi. É, o que eu tô querendo dizer é que se você pensa no detalhe demais, sei lá, vamos supor que o quarto do sobrinho tem um notebook, sabe? No quarto da May tem outro. É porque tem dois notebooks. Uma frase que eu acabei... do Peter é novo, sabe? Tipo, você vai começar a pensar, tipo... Uma tem frase que eu acabei de tudo pensar tem que ter aqui. Apagado, no final das é uma contas. Frase que eu acabei de pensar aqui. Acho que pode funcionar. Inventei agora. É mágica, não precisa explicar. Mas essa é a ideia. A ideia é essa mesmo. Assim, o filme não entra nesse detalhe e nem precisa de explicar os detalhes. É mágica. Tô falando que cara, se a gente começa a pensar demais, né? Tem um monte de coisinha aqui. E essa mágica ainda e foi. Eu não tô falando que é ruim, que... não, tá? Que é dos quadrinhos, vamos ser sinceros, porque vocês acham isso aí ruim? A do Demolidor, que todo mundo esqueceu porque foi uma hipnose coletiva. Mas aqui, só pra deixar claro, eu não tô nem falando que isso é um ponto negativo do filme, não. Só tô falando que se é o tipo de coisa que você começa a pensar demais, não é justificado e nem precisa ser. Só tô... É que eu pensei um pouco nisso e eu achei interessante jogar aqui, porque às vezes alguém tá ouvindo e também começou a apagou a existência do Peter. É tipo no De Volta pro Futuro, que ele volta no tempo, ele começa a desaparecer das fotos porque os pais na minha cabeça faria sentido apagou todos os vestígios de existência dele. Pra mim, é a única forma de funcionar é essa. O cara não tem mais RG, tem mais roupa. Não foi isso que aconteceu. É diferente do De Volta pro Futuro. Não apagou ele da existência. As pessoas não sabem quem ele é. O Peter é um Zé Ninguém ali que ninguém tem contato, ninguém sente nada. Aqui nos comentários aqui, Jefferson Dantas falou que nos quadrinhos também foi isso, mas a magia afeta tudo. Na verdade, nos quadrinhos foi diferente. Nos quadrinhos, o feitiço foi... Tipo, o primeiro foi o pacto com o Mephisto, né? Eu esqueci que ele era o Peter. Esqueci que ele era o Aranha. Primeiro teve o pacto com o Mephisto, né, e tal, mas depois a gente vê numa história seguinte, que é um momento no tempo, né, numa história uns anos depois, explicando o que o Mephisto mudou exatamente. Aí mostra que nos quadrinhos o Peter foi atrás do Doutor Estranho pra fazer um feitiço em que faria as pessoas esquecerem que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Não esquecerem o Peter Parker realmente, mas sim esquecerem que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Aí eles têm as lembranças do Peter Parker, têm as lembranças do Homem-Aranha, mas não associam um ao outro. E também o fato de qualquer registro, vídeo, foto, qualquer coisa assim, que relacione o Peter ao Homem-Aranha, foi a responsabilidade do Tony Stark nos quadrinhos. Peter Parker se reuniu ao mesmo tempo, tanto com o Tony Stark quanto com o Doutor Estranho, para tentar apagar essa questão de identidade secreta. Né? O Doutor Estranho ficou a cargo das memórias das pessoas e o Tony Stark ficou a cargo da tecnologia, né? De apagar qualquer coisa que na internet ou em jornal, qualquer coisa assim, que indicasse que o Peter Parker era Homem-Aranha, o Tony Stark apagou. E o Doutor Estranho apagou. Foi assim que foi difícil apagar as memórias das pessoas ou apagar alguma coisa da internet. É, não, então, mas não faz sentido também, porque se você tem uma revista ou um jornal impresso, já era. Tipo, a pessoa continua sabendo. Ah, jornal impresso hoje em dia. Não, mas em 2008, 2007 lá. Mas o que eu quero dizer é, isso não é um problema, mas é igual o Ultimato. Só que o Ultimato é um pouco mais complexo que isso, né? Se você começar a pensar demais, você fala assim, caramba, a única forma de funcionar é se apagasse todo o registro de Peter Parker da história, porque qualquer coisa diferente disso torna uma investigação ser possível, entendeu? E tipo... quantas pessoas devem existir que já tiraram uma foto junto com ele? Só a pessoa e ele, entendeu? Então, assim, enfim... O que aconteceu com todos aqueles livros do Flash? Os livros do Flash lá falando que ele é amigo do Peter. A mesma coisa que aconteceu quando as pessoas lembraram. Tá encalhado nas prateleiras. É verdade, o Paulo lembrou do negócio aí. Aqueles livros lá, eles têm que deixar de existir. Ou então não, né? Ou então a pessoa... Não faz sentido. A pessoa lê, aí toda vez que tem lá escrito Peter Parker, na verdade só tem um borrão. Pô, às vezes a gente tem algum que a gente vai ver nos próximos filmes, né? A pessoa vai começando assim, a ler, aí em vez de Peter Parker, tá escrito assim, Tony Stark Jr. Mas repetindo o que eu falei, não é uma coisa que eu acho que precisa ser explicado, não. É só... O que importa é a ideia, né? A ideia... é que todo mundo esqueceu do Peter Parker e ele tá começando de novo. Tem esses detalhes aí de como que foi na prática, mas no final das contas é irrelevante, né? O que importa é a ideia. Não acho que eles vão entrar nesse detalhe, não. Enfim, daí ele se despede lá dos outros aranhas, cada um volta pro seu universo, os vilões também. O feitiço é feito, ele se despede lá dos amigos e tudo mais. E daí corta, né? Um pouquinho mais pra frente, a gente vê lá o Peter de mudança, chegando no apartamento... Ah, antes disso ele tava lá no caixão, lá na tumba. No cemitério. Não, mas é na lápide. É, onde faltou a lápide. É. Tava na lápide lá da tia May, encontrou o Rap. Esse cara sem coração que tava Rap no cemitério. Uma das oportunidades perdidas de ter... Uma das várias oportunidades perdidas de ter mencionado o tio Ben também seria, tipo, aparecer a lápide do tio Ben ali do lado da tia May ou qualquer coisa assim, né? Uma das oportunidades... E aí, no final das contas, ele até tenta, né, ir lá onde a MJ trabalha, ele vê ela, o Ned e tal, fica lá encarando ela com aquela cara, e ela pensando assim, meu Deus, cara, né? E ele encarando ela assim... Ele fez uma cartinha pra ela, né? Ele fez uma cartinha pra tentar... Inclusive foi uma coisa que eu olhei... Se reapresentar pra ela. Eu olhei pra ver se a carta realmente entrou no bolso, porque pode ser a desculpa pra ela voltar. Tentou colocar. Mas eu acho que entrou, acho que entrou. Mas é interessante que assim, quando ele despede dela, meio que fica como se fosse uma despedida mesmo, né? Tipo assim, não, foi melhor assim, a vida deles foi muito ruim por saber. Dá essa sensação. Só que. Aí na próxima cena aparece ele, as melhores promessas são aquelas que a gente não cumpre. Mas eu acho que hoje é tipo 50% de chance deles voltarem, 50% de não voltar. Não tem como saber. Né? Pode ser que ou eles vão pelo caminho de 100% novo mesmo, ou... Por que eu tô falando isso, né? É porque eles têm uma despedida lá antes de eu vou te encontrar, eu vou atrás. Ela fala que ama, ele vai responder, ela fala, ah não, espera pra me reencontrar pra falar isso. Então assim, é muita promessa ali no final pra simplesmente ser jogado no lixo. Em compensação, essa cena da lanchonete dá a sensação que que ele vai disposto, tanto que ele vai ensaiando na cartinha. Só que ele chega lá, ele vê lá que os dois foram aprovados na faculdade mais. A MJ fala, nunca estive tão feliz, não sei o quê, nunca. E daí ele tá conversando com ela, ela mexe no cabelo e vê que ela tá com band-aid, né? Ele faz ele repensar. E pra mim é muito um paralelo com o final do primeiro Homem-Aranha também, que é quando a Mary Jane chega falando que ama o Peter, ele fala que não posso, vira as costas e sai andando no monólogo dele. Eu acho que vai depender assim, muito do público, né? Não é nem isso, é porque, cara, a Zendaya, ela tá muito famosa. Assim, ela é já se tornou uma das principais atrizes, então pode ter com muito conflito de agenda, ela pode ter se tornado um cachê muito caro para ser uma atriz principal, assim, então talvez assim, financeiramente, e talvez ela nem queira participar tanto assim de filme, porque quando chega nesse nível que ela tá agora, ela vai atrás de filmes que garantam ela um Oscar. E ela já deve ter sido até indicada. Então, talvez nem seja a prioridade dela agora continuar nessa franquia. Exatamente. É, Miller e também, provavelmente, os próximos filmes vão ser, tipo, vai ser um diretor novo, né? John Watts vai pro Quarteto Fantástico e também ele encerrou esse filme meio que foi o encerramento do John Watts com o Homem-Aranha, né? Então, os próximos três filmes que já foram confirmados, Os próximos três filmes devem ser com um novo diretor, não sei se vai ser o mesmo diretor nos três e tal. Então a gente pode ter muita coisa nova ali, sabe? Pontos de vista novos desse Homem-Aranha e tal, uma nova visão pra ele. Então pode ser que realmente o diretor novo queira de algum jeito trazer de volta a MJ e o Ned, ou pode ser que ele queira realmente descartar esses personagens e, sei lá, trazer uma Gwen Stacy ou alguma coisa assim, alguma coisa nova, trazer a Liz Allen de volta. Vai sim, saber. E faria sentido também, né, porque é tipo você pegar o Clark Kent lá, né, ele teve um amor na adolescência e tudo mais, mas não é a pessoa com quem ele fica depois de velho, né? Então faz sentido que nessa fase nova ele conheça outra pessoa, e enfim. Né? E que nem o Clark Kent vai ser as mesmas iniciais. É, pode ser. O Peter Parker também. Até porque também vai ser realmente coisa nova. Porque ele já terminou o ensino médio, né? Vai estar na faculdade, sim, vai entrar personagens. Agora vai ser legal, porque vai chegar assim, ele vai chegar na aula. Olá, eu sou o professor Connors. Ele, Connors? Aí, oi, eu sou seu colega, meu nome é Harry Osborn. Osborn! É interessante o final do filme, né? Quando a gente vê lá que ele tá morando num apartamento simplesinho. Trazendo morando de aluguel. Que você vê, aparece um cara lá no fundo. Eu morando fiquei de aluguel nesse dia primeiro. Foi o fanservice que faltou. O sexto membro do sexteto, seu Chichikovic. Pois é. Mas assim, chega ele lá nesse apartamento. Desculpa. Não, Tadinha, que esse filme já foi tão 100% dídico, porque teve um crossover do Aranha com o Doutor Estranho e todos os vilões principais era do Dídico, o Ned também era um personagem do Dídico, coisa que, assim, pra ser 100% era a MJ ser a Betty Brant, o resto tava muito dividido. Então, assim, tinha que ter o Didicoft lá, aluguel. Mas eu achei interessante que beleza, ele vai pra esse negócio, ou seja, ele tá numa situação pobre, vamos dizer assim, que é muito parecido com os quadrinhos. Ele chega trazendo umas caixas de coisas que ele tinha, o que desfala aquilo que eu tava comentando, né? E tem até o Legozinho lá do Imperador tal. Mas o que eu achei interessante é que, assim, ele não tem mais acesso à tecnologia Stark, nem nada do tipo. Então, ele tá usando uma tecnologia meio nova aí, que chama máquina de aranha costureira. Sim. Mas mostrou que ele costurou o uniforme novo, né? Então, assim, termina. E ele tá acompanhando a polícia ali, a frequência da polícia pelo celular, né? Aquilo ali é bem o Homem-Aranha que a gente esperava, né? Ele movido pela culpa, pela responsabilidade. Quer dizer, a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente, né? Se isolando das pessoas que ele gosta pra protegê-las. Exato. Então, assim, eu tô com expectativas muito boas aí pro futuro desse. Então, apesar de eu detestar o personagem, eu ainda gostaria que apesar de eu ter gostado desse fechamento do arco, Andrew Garfield lá de ter salvo a MJ. Verdade, a gente não falou isso. Não comentamos disso, né? Que ele salva, bom, que ele não conseguiu salvar. Apesar de eu ter torcido pra ele falhar de novo. Mas uma frase dessa MJ aí é uma coisa que eu levo pra vida também, que é: se você sempre espera decepção, você nunca se decepciona. Então, não vamos esperar. Mas ela muda, coisa, né? Ela muda depois. Tá? Mas, pois é. E assim, tipo, tiraram muito do sarcasmo o pau no cu que ela tinha nos outros dois filmes, porque ela ficou uma personagem muito melhor, mais palatável, menos sarcástica, menos quero ser a fodona em cima de todo mundo, e ficou assim, personagem bem melhor. Tanto é que as cenas do trailer que eu não gostei, no filme, no contexto certo, elas ficaram mais favoráveis. Por exemplo, eu até comentei no outro podcast que, cara, o Doutor Estranho tá tirando o tempo dele pra ajudar vocês e você ainda fica nesse negócio de peça por favor. A gente vai ver o contexto certo, que eles estavam lá pra ajudar na merda que o Doutor Estranho fez, e ela nem sabia que tinha um negócio do feitiço. Ou seja, assim, do ponto de vista dela, ela entrou de paraquedas pra limpar a merda do outro mesmo. Fez sentido, por favor. Sim. Nem me incomoda tanto esse negócio dela nesses filmes, porque eu entendo que ela ser daquele jeito é tipo o mecanismo de defesa dela, né? Que é igual a Mary Jane dos quadrinhos tinha na dança, nas festas e tal. Então, assim, não é exatamente que ela se acha coisa. É mais a forma que ela lida pra afastar as outras pessoas. Eu acho que ela até fala disso no Far From Home, quando eles estão encurralados lá pelo drone do mistério, naquela sala lá na Fortaleza, na Inglaterra lá. Uhum. Que tá todo mundo fazendo uma confissão lá do que tá acontecendo, e ela fala: eu me afasto das pessoas como um mecanismo de defesa, alguma coisa assim, né? Então, Isso. Eu acho que ela tem mudado... Ela é desagradável de propósito, em resumo. É. Pois é, ela se tornou uma personagem bem mais agradável, sendo menos sarcástica. Eu compro isso como um arco mais de evolução dela, assim, de crescimento, amadurecimento. É, agora que tu lembrou dessa frase, faz sentido ser esse arco de crescimento. O que você sente é o que ela queria que você sentisse. Ela queria te afastar das pessoas. Eu gosto dessa MJ, sabe? Eu gosto dela. E gosto do Ned também. Mas, assim, tipo... Uma coisa que eu queria comentar, que, tipo, eu ia comentar antes, mas acabou passando, porque a gente foi mudando de assunto. Tipo, eu ia comentar também dessa cena do Andrew Garfield salvando a MJ. Eu achei uma cena muito bonita, muito fofa, porque ele começa a chorar, rapaz. Ele começa a chorar porque ele fica lembrando da Gwen. Eu achei uma cena muito, muito fofa mesmo, assim, sabe? Muito bonita. E, tipo, o Andrew Garfield é um ótimo ator, porque a gente entende ali o que, é que ele tá passando ali naquele momento, sabe? E outra coisa que eu queria comentar também é sobre os vilões. Tipo, a gente tenta imaginar o que é que aconteceu, né? Eles voltaram pro tempo deles, mas em que momento será que eles foram tirados ali do tempo? Será que quando eles voltaram, eles continuam seguindo o ritmo normal da linha do tempo deles? Eles acabaram morrendo de todo jeito, então a cura não serviu pra nada? Ou será que criaram linhas do tempo alternativas Todo mundo volta na sua linha do tempo, aí o Norman volta bem na hora que o planador tá vindo, o Octopus volta quando tá afundando. O Octopus volta bem naquela hora assim. Não, o Octopus não, foi mal. O Norman volta, eu estou curado, aí lá vem o planador, poc! Aí, por isso que naquela hora ele fala, não conte ao Harry. A única coisa que dá pra ele falar. O Electro, ele volta na hora que ele tá no meio da rede, né? Só que agora ele não tem poderes mais. Então ele... Não, pior, o Electro, ele volta na hora que ele vai ser curado do filme mesmo. Foi exatamente o que eu tava pensando na hora que eu tava vendo o filme. Tipo, eu pensei assim, caramba, o Duende Verde foi curado. Aí ele voltou pro tempo dele, aí ele já dá de cara com o planador e diz, oh. Ele foi curado e depois volta e fica Será furado. Será que aquele era porque ele tinha acabado de voltar? Porque eu pensei nisso. Nunca fez sentido aquele negócio. Não sei o quê. É por isso, ele tinha acabado de voltar. Pra mim é isso, já explicou esse corte. O Octopus, pra mim, ele volta naquele momento que ele decide que ele vai afundar o negócio no rio. Não é o discurso do Peter que faz isso, né? Não, é ele não, que voltou já. Exatamente. Isso explica até como é que ele conseguiu lá recuperar o negócio e tava lá brigando com a máquina e na verdade foi o pessoal lá no outro universo. Até por isso que ele ainda fica orgulhoso do Peter, ver o Peter mais velho e você cresceu mesmo, filho, tudo mais. Ele fala o Norman, falou o tipo o vaso de petúnia. De novo, não. Quero ver que vai entender a referência. Aqui, mas... Outra cena também que eu achei muito, muito legal... Foi justamente essa mencionada do Octopus olhando o Peter do Tobey Maguire e assim, nossa, você cresceu e tal. Eu achei isso muito legal, porque o Dr. Octopus do Alfred Molina, né, era um cara bom realmente, sabe? E ele tinha um carinho especial no Peter, como se ele se visse no Peter, sabe? Um jovem rapaz focado no mundo da ciência e tal, essas coisas assim. Aí eu achei bem legal aquela cena. Eu vi até gente comentando que interpretou essa fala do Octopus pro Peter como se fosse o... direcionada pra galera também que cresceu assistindo a franquia lá, que assistia quando era criança e agora tá no cinema quase 20 anos depois. Era como se o personagem do cinema tivesse, nossa, como vocês cresceram, sabe? Eu não tive essa interpretação na hora, eu tô falando assim, de gente que interpretou dessa maneira. Achei uma visão interessante também. Quem não teve essa interpretação também foi o Tobey Maguire. Aliás, ele não teve interpretação nenhuma. Mas é aquele negócio, eles respeitaram mesmo a única personalidade que eles... teoricamente não respeitaram a do Electro, porque não dava pra respeitar aquilo. Aí fizeram um conserto. Mudou completamente, né? Fizeram um conserto que ficou muito melhor, na minha opinião. Sim. E eles até zoam isso, né? O Lagarto vê ele e falou, você tá diferente, né? Mudou aí. Cara, e interessante também que ele tá mais confiante, né? Eu podia ter falado assim, Max, você olha no espelho, tu acha que alguém ia te zoar sendo assim? Eu mas achei aqui... interessante que, tipo, eles mudaram a personalidade do Electro, deixaram ele um pouco mais sério, um pouco mais maduro e tal. Mas ainda tem, eles ainda mantiveram algumas características do Electro lá, sabe? A gente vê ainda que no fundo, tipo, ele ainda é fã do Homem-Aranha, porque depois, quando ele é curado, ele começa a soltar elogios pro Homem-Aranha e tal. Isso então. É só... Mas, cara, é. Essa justificativa dele ser fã do Homem-Aranha daquele jeito é uma justificativa melhor que a do filme, que ele... Ah, ele salvou minha vida uma vez, e agora eu fiquei obcecado, tenho várias fotos de jornal dele num painel barra mausoléu que eu fiz na minha casa. Ele falou assim, poxa, você é bonito. Fiquei sabendo que você perdeu a namorada. Essa cena é legal porque daí tem a menção ao Miles, né? Que o Electro tá olhando pra ele falando, caramba, você... É do Queen, você ajuda a galera aí que precisa. Eu achei que você fosse negro. Aí ele fica meio tipo, desculpa te decepcionar. Ele não relaxa. Deve ter um Homem-Aranha negro em algum lugar aí. Nessa versão... Eu podia ter dito assim, não, esse é o do Brooklyn. É bem completo esse filme, né, cara? Para me pensar. Nessa versão que eles falam do Miles, na versão dublada eles falaram quilômetros. Então, com essa frase do Magalhães aí, eu acho que a gente pode... depois um podcast. De 2 horas e 40 praticamente de live, não sei, editado, acho que tá bom, né? Deve ter um monte de coisa ainda que a gente não falou. E a cena pós-crédito do Venom. Bem lembrado aí que na cena pós-crédito do Venom, Tempo de Carnificina, ele é levado pro universo, apesar de não conhecer o Peter Parker, mas tem, ok, tem a desculpa do simbionte, apesar que foi o que eu pensei também, tipo assim, será que o simbionte conhece? Mas eu não fiz essa associação que vocês falaram de multiversos e etc. Mas aí, assim, ele foi levado, e aí na cena pós-crédito mostra ele sendo levado de volta. Só que ele deixa o pedacinho do simbionte, né? Será que o pedacinho do simbionte tinha que ter sido levado de volta também? Não sei, né? Deve ser um filho. Enfim, detalhes. Aí no próximo filme, esse filhote de simbionte vai se unir ao Flash pra virar o agente Venom. Meu Deus, não! E já que a gente tá falando de cena pós-créditos, a última cena pós-créditos é basicamente um teaser de Doutor Estranho no multiverso da loucura. E a gente tem o Doutor Estranho de What If lá, né? Aliás, isso. Sim. Era isso que eu ia comentar também. Eu achei isso muito legal. Teve o Peter do What If também, na cena que a capa pega ele assim. Ele fica com a capa, é o Peter do What If. Mas eu achei muito interessante isso, que no trailer mostra o Estranho do What If. Eu tô assim, olha, caramba. Eles vão me deu uma esperança. Eles vão fazer terminar de assistir o What If mesmo? Que pariu. Me deu a esperança da Agente Carter voltar de alguma forma. Que eu gostava na verdade, eu gostava da série antiga. Mas enfim. Então, aquele era o Dr. Marcos. Quando eu tava assistindo no cinema, o pessoal todo tava falando que era Mephisto. Ah, todo mundo fala que todo mundo é Mephisto. Será que o Vigia pode aparecer no filme do Doutor Estranho, então? Apareceu em todo mundo esse filme do Doutor Estranho. Apareceu até o Guardião já. Mas enfim. Eu acho que a gente tá com uma expectativa boa aí pro que vem pro Homem-Aranha, né, daqui pra frente, porque finalmente teve essa virada. Eu vou adotar a frase da MJ. Espere decepção, que você não se decepcione. Não, assim, né, pode ser que seja decepcionante, mas... Porque a gente viu todo esse crescimento, aí chega no Homem-Aranha 4 do MCU, a primeira coisa que faz é sair tirando a máscara, dizendo lá, vai estar escrito até hoje no crachá, meu nome é Peter Parker. Boatos saindo do forno aqui, estão falando que o Tobey Maguire assinou contrato para 3 filmes e que o Andrew Garfield pode voltar no futuro. Enquanto vocês estavam falando aí, eu tava dando uma olhada, eu abri o Twitter aqui, tá aqui falando, Tobey Maguire pode, o Andrew Garfield pode voltar para alguma coisa. No bate-papo aqui, comentaram sobre o uniforme no final, né, que eu até ia comentar também no vídeo, acabei esquecendo. Eu achei interessante assim que o uniforme no final, o uniforme novo do Peter no final, ele tem um tom meio brilhante, meio reluzente lá, que lembra um pouquinho aquele uniforme que o Peter fez quando ele ficou rico, né, das Indústrias Parker. Ele tem um tom mesmo, o Tom Holland. Eu não gostei muito desse reluzente do azul uniforme, não. A parte vermelha eu acho legal, mas o azul... Eu lembrei desse uniforme dele rico, que é o que o Magali chama de Homem Vagalume. E a primeira coisa que eu tentei fazer na cena é deixa eu ver se a aranha não tá brilhando. E não tava. Então eu acho que esse... A gente comentou bastante coisa, ficou coisa de fora, eu tenho certeza. Se alguém quiser comentar, continue comentando aí no vídeo, né? E o pessoal vai discutindo nos comentários, tanto aqui no YouTube, quanto no grupo do WhatsApp. A gente vai publicar isso depois no Spotify, no feed, de podcast e tal. Então a discussão talvez até seja reacendida de alguma forma, mas... Essas foram as nossas visões aí do filme, né? Do novo filme do Homem-Aranha. torçamos para que vá para um bom caminho daqui para frente, né? Sim, e... futuro parece promissor, pelo menos. Eu tenho medo de falar, mas, como diria o Tiririca... É pior de que tá, não fica. É pior de... não, mas não, agora eu vou melhorar dia, então tem espaço para piorar. Até, sempre tem. Bom, eu queria agradecer todo mundo que acompanhou a live, a gravação, né, em live, que a gente... A live... Espero que ninguém tenha acompanhado o InDeft, não seja live. A gente transmitiu no YouTube, como eu falei lá no início, né, e ao longo do programa aqui, então várias pessoas estiveram aí acompanhando e comentando enquanto a gente gravava, e, enfim, é isso. Acho que fechamos. Duas horas e 42, deve dar quase uma hora de podcast. Exatamente. Feliz 2020, deixa eu ver que dia que esse programa... É, 22. Esse programa sai dia 31. Feliz 2022. Bom ano novo. Aproveite. Provavelmente ninguém vai ouvir dia 31. Mas ainda quero que as pessoas tenham um feliz 2022. Então, valeu, galera. Até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Deus. Tchau.